Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio. Porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site hondamelhornegócio.com.br. Faça o melhor negócio. Compre uma Honda. Todos juntos fazem o trânsito melhor. Chega 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Etiriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Nome também de Esser, construindo com valor. E Extra, você merece Extra Economia. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. Opa, boa tarde. Que alegria. Boa tarde. Que homem. Que homem quem? Que homem, Jair. Quem, velho? Tá aberto. Deixa eu falar pra você. Eu sei que é uma coisa interna, mas nosso Vitellers, mais coisa com o Vilela, nosso das mídias sociais. Ô, Vilela, mas você tá uma boiolagem, velho. Eu porque também acho. Isso, agora tô no Twitter. Pô, outro dia ele escreveu: nossa, Fernando Prass, que homem. Hashtag agora, hétero. É. Ô, velho, você tá sentando, hein, Vilela? Isso aí, é verdade. Deixa o cara, velho. Você tá sentando. Deixa o cara. Você tá sentando, você tá escorregando. Não. Você tá deslizando, velho. Deixa o cara, eu vou dar um conselho pra você. Faz que nem o Mota. Não foi ele que postou sai também do... depois deletou? Ele colocou Nori. Que glande, aí deletou. Dá uma dica pro Vilela. Se ele sair do armário de vez, ele vai ser muito mais feliz. Com certeza. Vou arrumar umas três vivas pra sustentar ele. O cara posta agora no Twitter. Que homem! Vilela, você quer se defender? Não, ele tá dando milho, maluco, tá dando milho. E outra coisa, ele joga... É mentira! Ele joga Pokémon Go, se ele quiser se defender, ele tem todo o direito de se defender. Eu só vou te falar, o importante hoje é ser feliz. Não pode um só falar, todo mundo tem que falar. Não, mas é mentira, você viu tudo. Quer falar uma coisa? Beijão, não, beijão. Não, o quê? É o beijão, tadinho. Ó, ele joga Pokémon Go também, tá ok? Fique bem claro que o pior não é chamar homem de homem, tá ok? Esse negócio aí. Ô, seu Bento, o senhor quer. Mas ele falou zoando, você também pega no pé do maluco. Vamos trabalhar numa rádio com os caras fazendo humor, o cara não pode zoar. O cara não zoar, entende as coisas da internet, né, Vilela? Seu Bento, o senhor que vê, o senhor que vê o carpinho, o senhor que tem a mão aí cheia de bolha de inchada. O que você acha desse negócio do Vilela? Ah, eu já falei com ele pessoalmente, falei que tá estranho. Ah, mas olha só, sabe por que ele fala? Ele não vai ser mais feliz se ele falar, beleza. Eu posso defender. Se ele fala que homem, ele assume, ninguém vai zoar ele. Que nem o Mota. O Mota entrou na rádio, o melhor, o único. Mas maluco, ele postou o bagulho de forma irônica, você também pega no pé do cara. É coisa da internet, velho. Não é, sabe da onde é? O menino lá da... É uma brincadeira da internet. O Rômulo Mendonça, que veio aqui, lembra? É um meme. Ele fala que homem. Agora é Jailson, que homem. Mas ô, seu Bento. Tudo bom? Ô, seu Bento. Tudo bem com o senhor, seu Bento? Vamos começar aqui, né? Tudo bem, tudo certo. Tudo certinho? Beleza. O senhor que chegou agora há pouquinho, né? Uma hora atrás, o senhor chegou lá da Prazível Mococa. Isso, ó, Domênico. Hoje de passar aqui, duas medalhas hoje do Brasil. Duas medalhas. Vamos lá, dona. Brasil! só lembro medalhas pro Brasil, vamos lá. Daniel Zanetti ganhou a prata. Zanetti, Poliana ganhou uma bronze. Prata. Poliana, uma bronze lá, porque a outra passou por cima da outra lá. Viu, foi... Não, e a mulher vai reclamar. Vai reclamar o quê? A francesa afundou a italiana. Na maratona aquática, falou chegou. Eu não vi, me falaram que ela... Na maratona aquática são 10 mil metros, é uma prova cansativa. Na hora de encostar que você tem que botar a mão na parede, pô, meu, a mulher... Só faltou dar ela um montou em cima da italiana, afundou ela, não deixou ela colocar a mão. E ela colocou o caldo. Ela deu um caldo. Assim, é sério? E ela foi desclassificada. E a, caldo. A, e a Poliana chegou em quarto. E reclamou. Herdou ainda a medalha de bronze. É. Ah. Foi punido. E o Arthur Zanetti aí, não Daniel Zanetti, o Arthur Zanetti. Ganhou a prata. Prata. Nas argolas. É, então, Santo, eu São acho Caetano, parabéns. O cara que ganha com a argola não devia valer, tá ok? E só que fique bem claro aqui. Aliás, você que mandou uma musiquinha interessante. Das 9 medalhas, ó, boa instrução de militares. Domênico, é. Domênico, agora eu vou fazer uma crítica à torcida brasileira. E ontem houve duas medalhas, né, mano? O Arthur Zanetti, ele perdeu por alguns centésimos de nota. Eu não cheguei a ver a nota do cara que ganhou. Sim. Mas foi muito pouco, porque a apresentação do moleque foi boa. Domênico, a torcida tá lá... Que é pra intimidar o árbitro, velho. Tem que ganhar no grito, bagulho. Ah, não, o cara tem que se sentir coagido. Lógico que é, no futebol não é assim, Domênico. Mas quando o cara marca um pênalti, às vezes, pro teu time que não foi... Mas a nota só é dada no final. Mas aí que tá, Domênico. Tem que coagir o cara lá. Os cara, como? Os caras da a torcida tá gritando na esgrima, vai morrer, mano, pro outro lá. É verdade, velho. Tem que gritar, vai morrer na ginástica, mano. Não, o moleque vai competir lá. Louco, não, velho, Benjamin. A torcida, todo mundo quietinho lá. O árbitro sente em casa. Ele vai jogar da forma que ele bem entender. Agora, se ele se sente intimidado, Motinha... Se ele se sente acuado num canto escuro, ele falou, opa, deixa eu dar um olho pra esse moleque aí, senão a casa vai cair, mano. Na ginástica, mano. Tem que ser assim, mano. Que é Brasil, velho. Geralmente, mundo, mano. Não, as notas dos juízes não condiz com a torcida da. Com a torcida. Mas a questão não é essa, Motinha. É pressão que o mano. Não é só Brasil. É pressão, mano. Jogar garrafa d'água no ar, mano. Não. Não é só Brasil. Ontem no jogo eu tava assistindo. Mano, tem razão, hein? Se fosse na Argentina, nenhum problema. Lógico, mano. Então, ontem eu tava assistindo o jogo. Aqui é Brasil, terceiro mundo. Ontem eu tava assistindo o Andy Murray e o Del Potro pelo tênis. Você viu aquilo, pô, os caras. Os argentinos transformaram uma quadra de tênis na bomboneira. É, velho. Um tiraram da quadra. Então, cara é louco, velho. Cara é completamente sexta, louco. Sexta eu tava assistindo o Belucci e o Nadal. E o Pomoro, o Nadal foi sacar, o cara gritou, vai Corinthians, cara. Nossa. E o Belucci quase ganhou, hein, mano. Mó azar. Quase, só faltou... É, demora. É igual o moleque do badminton, né? Vocês viram o moleque do badminton ontem? A gente podia fazer um programa só de Olimpíada, que a gente não fez ainda, né? Mó dó do moleque também. Vamos fazer hoje só de Olimpíada? Não, não, não, não. Tem muita coisa legal pra falar de futebol. Não tem nada, moio. Doce tem. E eu fui cobrado aqui e falei, pode me cobrar. Duas rodadas, eu falei, o Corinthians não vai estar entre os quatro primeiros. Falei ou não falei? Você falou na virada do turno, seu comédia. Então... Você falou duas virada rodada, do turno. Imagina, duas rodadas. Rodada, você falou, o Corinthians não vira o primeiro turno no G4. Ó, virou, comédia. Falou sim. Pega a gravação. Viu? Pega a gravação. Então, dois jogos antes. Você falou, não vira o turno no G4. Virou. Não virou. Então chupa. Falou que virou. Virou o turno agora. Imagina, fala bobagem. Já não tá mais. Não interessa. Chupa. Pode me cobrar. Domênico, começou o segundo turno. Domênico, uma música com vira, virou. Do pós lá virou. A mocidade chegou. Chegou. Vamos lá, seu Bento. Fala do líder. Vamos falar de vocês. De nós. É isso aí, não, vocês. Você também? Quer vir aqui pra cá? Pode vir, viu? Eu te deixo você vir. Aqui é Corinthians. É isso aí, Renanzinho. Pô, Renanzinho, você tomaram uma piaba. Ô, fala de nós aí. É o líder vitalício. Fala de nós aí, seu Bento. Jogou muito ontem o Parmeira, hein? Com autoridade, sei isso que eu tenho que falar. Lá, fazia tempo, 8 anos que não ganhava lá do Atlético. É. Eu nem lembro quanto tempo o Atlético... Freguês do Atlético, hein? Freguêsão mesmo, lá é freguês. Acho que todo mundo é freguês deles. Mas ganhou lá no gramado de... Eu vi que vocês ganharam. Frequentemente ganha. Mas foi bom lá o jogo no gramadinho de criança. Ó, o pênalti, você acha que é o pênalti, não é o pênalti? Olha lá, pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Aí ninguém fala, quando ganha ninguém fala. Foi um bloqueio isso. Foi um bloqueio. O cara meteu um bloco. O cara pensou que tava no vôlei, seu Bento. Né? É um absurdo, né? Os caras são muito ruins, né, velho? Gol do Vitor Hugo, fazia tempo que não fazia de cabeça. Tava na hora, de fazer um golzinho, né? Vitor Hugo. Primeiro lugar, líder, 39. Isso aí. E o Jailson, que homem. Qual é o próximo jogo do Palmeiras? Ponte. E o Ponte Preta em casa, Ponte depois... Pega o São Paulo. Fluminense. Não, pega o São Paulo, depois o jogo não, São Paulo. Não, Fluminense. Fluminense, depois o Fluminense São Paulo. Lá, é Ponte aqui, Fluminense é, lá, São Paulo aqui. Inter, depois... Não, Inter, é... depois é São Paulo. É Palmeiras, hein? Não, o Palmeiras pega. Não, Ponte não, é Preta, Ponte Preta, Fluminense lá e São Paulo aqui. É um lá, um cá. É isso aí. É isso aí. É, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O jogo, o Palmeiras fez um jogaço ontem. Tá? Um jogo de futebol sensacional. Não vou destacar porque todos foram destaque ontem. Não teve um jogo. Acho que o Roger Guedes foi o pior, né? Foi o piorzinho pro Roger Guedes. O Eric não jogou tão bem também. Foram os dois piores aí do Palmeiras. Mas no resto, o time do Palmeiras é bem compactado, jogando bem. E tem dois jogadores que fazem uma diferença inacreditável. É o Tietê e o Moisés. Hoje, Tietê e Moisés, esse meio de campo do Palmeiras com o Tietê e Moisés, é realmente complicado pro adversário. Tá complicado. Os caras estão jogando muito. Estão jogando muito. Tanto que o Cleiton Xavier já perdeu a posição dele. O Thiago Prantos também, viu? O Thiago tá roubando bola absurdamente, tá jogando muito também. Tô gostando de ver esse time do Palmeiras. O Cuca conseguiu compactar o time tá bem, jogando muito bem. E agora vamos pegar a Ponte Preta. E é aquele jogo que o Palmeiras tem que vencer, cara. Não tem conversa. Tem que ganhar em casa. O Corinthians também vai pegar a Ponte, velho. Depois, né, mano? Depois, né? Na sequência. Depois dessa rodada aí, o Corinthians pega o Vitória agora, depois é a Ponte também. O Corinthians pega na segunda, né? Parece que vai jogar na segunda-feira, é o Corinthians e Vitória. Isso. Né? E depois joga... Aliás, hoje tem um jogo, né? Tem o Inter, Chapecoense-Inter hoje, né? Nessa segunda. Na outra é o Corinthians que joga. Provavelmente não tem atacante quase, viu, domingo. Quem? Porque o Leandro Morango não tá... Banana. Não, banana. Volta. Banana. Ele volta, viu? Quem volta? Quem volta? Voltar pra domingo, vó. Quem volta? Deve voltar, viu, vó? O Eltinho tomou amarelo ontem. O Eltinho. Eltinho. Que Eltinho, vovó? O menino que veio do Goiás. É o Eric, sua bispa. É, Eltinho, porra. Fico pensando... Mas, Domé, Mina... Ah, perva mesmo. Zagueiro volta a trabalhar com bola. Mina, o Leandro Pereira. O Dracena também parece que já vai estar à disposição. Isso aí. É, mas atacante mesmo, né? Não vai ter tanta disposição. O Thiago Marinho tá bem também, hein, Lolo? Martins. Eu tive uma informação que parece que o Leandro Pereira não vai ficar no Palmeiras, hein? Ô, louco. É verdade. É a proposta do Barrios, ô Domênico. Hã? É a proposta pro Barrios aí do Sevilha. É concreta a proposta? Não sabia. Então, o Palmeiras falou que não tem interesse em dispensar o jogador. Deixa aí. É, o Barrios, hoje o Palmeiras não pode dispensar o Barrios, não. Deixa aí. Eu não dispensaria. Não dá, hoje vai fartar. Não, tudo bem, mas é um jogador que quando tá jogando, ele já joga bem, né? Mas quando que joga? A avó prefere o Leandro Pereira. Mas ele joga. Mas precisa ter alguém pra jogar. Mas não é ele não joga. Não é que eu não gosto. Tudo bem, mas tem que ter alguém lá. Se não tiver ele, tem que vir alguém, pô. Então, mas aí você abre espaço pra contratamentos. Ah, rapaz, não sei não, hein. Sei lá. Não, mas tô bom, se ele ficar, fique também. É. Bom, tá tudo bem, tá tudo certo com o time do Palmeiras. Vamos pegar a Ponte Preta agora no domingo às 4 da tarde, né? E eu espero que o Palmeiras vença a Ponte Preta, porque no primeiro turno o Palmeiras não ganhou da Ponte Preta. Teve um gol anulado do Gabriel Jesus, lembra daquele jogo? E a Ponte acabou vencendo o Palmeiras por 2-1, mas seria o empate do Palmeiras, o que teria mais um ponto aí na tábua, né? E aí esse pontinho faz falta, viu? Mas hoje não tá fazendo, mas pode fazer falta. Mas todo mundo já perdeu pontos idiotas em casa, né? É, não tem jeito, né? Então, mundo. Nossa, mais algum destaque aí, ô? Não, só isso? Vamos ao peixe agora. Vamos lá, que também. Vai, seus pontos. Olha, parabéns. Por essa viu? Ninguém esperava. Aqui é correria, não esperava você que é o babaca que não manda nada. Ah, que é isso? Mas não esperava aí, quê? Um companheiro de trabalho. Esperava que o Santos ganhasse na Vila, você é burro. Dá um tempinho, que a manchete é minha. Dá um tempinho, depois você fala. Primeiro eu falo, depois você fala. Fala aí, Tom. Aqui. Se não for certo. Delicioso. Primeiro funciona, depois você fecha fala, Azedão. Vai, rapaz, aí. Fala aí. Aqui, ó, o senhor Azedo. O senhor tenha respeito com o Manchete. Primeiro, companheiro de trabalho. O senhor tenha respeito com ele lá. Da paz, vou ficar quietinho. O senhor tenha respeito. Quando ele falar as manchetes, o senhor fala. Tá, senão o senhor não vai falar nada. Eu nem vou falar que esse idiota. É, não, o senhor pode que falar é assim. Isso, o senhor pode falar assim, senhor Beto. Que agora se ele falar, eu expulso ele. Não, Manchete, eu vou falar com você aqui. Mas eu não quero saber do Santos, não olha pra mim, não. Fala pra esse trouxa. Falar aí. Olhando pra alguém. Tamo no Rabi. Então pode falar pra mim, não tem problema. Benji, então. Pode falar. Pode não, Benji, é isso aí. 2-0, Ricardo Oliveira voltou. Emparlado, podia ter enfiado mais no Galo, hein? É mesmo, assisti o jogão também assim? Eu assisti o jogo ontem, eu vou lhe falar, é igual pra você aí, meu. O Santos acabou com o Atlético Mineiro. Acabou mesmo. Que coisa, mas no segundo tempo aí o Santos teve dificuldade, né? Eu vi. Ah, mas teve. Eu vi, foi 3-0. O Atlético criou muitas jogadas, aquele goleirinho do Santos lá pegou tudo, reserva lá. 3-0, o Atlético no segundo tempo matou a pau. Mas precisa enxergar o que foi a partida, velho. Eu tô enxergando. Eu tô enxergando, o Santos jogou uma barbaridade, acabou com o Atlético Mineiro. E o Robinho pegava na bola, a torcida do Santos vaiava o jogo inteiro. O Robinho não jogou nada. Não. Agora pode falar, Zedão. O Robinho não jogou nada, o Fred não jogou nada, o Lucas Prado. O Santos jogou muito. Aí, jogou tá vendo? Mesmo. Aí saiu o comentário certo, seus bandos de trouxa. Por isso que ele tá onde tá. Eu tô vocês onde? Não tô sabem aqui. O que vocês estão falando. Tô do lado humano. Ó, vou te falar uma coisa, meu amigo. Outro era pra ter virado 4, terminado 8. Caraca, 8. Ei, também não é assim, hein? E os porquinhos estão tremendo. É, eu via tremendo. Tão tremendo. Vocês ganharam, nós já, ó. Vamos lá, bora. Paranaense, time ridículo. É, dane-se. A gente perdeu lá, foi um azar. Vocês perderam também lá. Foi azar. Vocês perderam lá, o outro perdeu lá. Nós vamos lá e bate na cara dos caras. Você tá de blusa? Você tá de blusa? Tá com pelo no braço, hein, Domingo? Mas aí o problema é meu, não é teu. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O Santos. Retalhar o Santos, a seleção olímpica, já devia ter uns 5 pontos a mais. Por que 5 pontos a mais? Tá lá o Zé, que é o Gabigol, Neymar. Só fala bobagem. Neymar do Barcelona. Ah, mas é, tem o Thiago Maia. O coração dele é santista, evidente. É, sim, eu vi quando recebeu a proposta. É, fala errado mesmo. Eu vi lá quando recebeu a propostinha lá, jogou o Mundial já, assim, atirando o pé, falou o Messi. Ô, Zedão, o Santos. Oi, Janeirão, tamo junto. Ô, Zedão, você acha que o Santos vai ser campeão brasileiro? Ah, ô, Benjamin. Pergunta pro torcedor do Barcelona se o Barcelona vai ser campeão espanhol. É a mesma coisa, é evidente. Já vira o ano com a faixa, já. Ô, Domênico, falando sério, sinceramente. Você acha que seu time tem alguma chance? Fala, verdade. Eu tô vendo na tábua. Vai pegar a gente na Vila. Santos na Vila. Você não comemora, não, porque o Grêmio tem um jogo a menos, você estaria em terceiro na tabela. Grêmio. Sim, senhor. O Grêmio, se vencer o jogo dele, que é contra o Botafogo, chega na terceira posição. Na segunda posição, vocês ficam em terceirinho aí, viu? Fica o piano Zedão. Aí, por enquanto. Por enquanto, fica piano. Ó, Zedão. Evidente. Ah, já deixamos vocês ficar uma rodadinha só e acabou. Ó, Zedão. Nós temos 11 rodadas já, entendeu? Ó, Zedão. O Jefferson, meu truta que tá aqui assistindo o programa. O Jefferson. É o melhor motorista de táxi do Brasil. Qual o time dele, hein? Ele acabou de falar. Ele nunca matou um motoqueiro. Eu não sei quem é mais trouxa, o Azedão ou o Domênico. Campeão brasileiro esse ano é o Corinthians. É mesmo. Tô vendo. É um doente. Né? Já a gente tá vai... por fora. Aqui já os placar. Fala qual que é a placa dele aí. Nunca pega carro com esse louco aqui. Ele se foi droga. Foi o primeiro do. Quem? Foi o primeiro do tricolor, né? É isso do Santos? Também não tem muita mais. É, não tem. Tá tranquilo, não tem. Tá dinheiro pago, estádio pago. A seleção acabou. Vai saber se vai ser vendido ou não, né? Só isso, seu Bento do Santos? Só. Então deixa eu te falar o seguinte aqui, porque hoje está estreando aqui um patrocinador legal, é Renault. Mesmo? Renault com a gente, seu Bento. Olha, Renault. Bem-vindo ao Renault. Renault, te falar de Renault aqui é o seguinte, e quem anda batendo um bolão é a Renault com a condição do Logan. Parcela somente a partir de 2017 e você ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? Pô. Certamente, né? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e é um dos maiores espaços internos aí da categoria, cara. É muito legal mesmo o novo Logan, viu? Passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo o que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Seu estádio 97 pela Energia 97. Também vem em nome aqui de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também aqui em nome, tive aqui de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue agora, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E extra, você merece extra economia. Agora, o Benjamin vem com recado de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Estádio 97. O placar do Estádio 97 informa. No Morumbi, São Paulo e Botafogo. No último minutinho, aos 48, aquela tela na metade já mostrando o que estava acontecendo nas Olimpíadas, ninguém mais aí pro jogo. Aí o Sassá foi lá e ó, Sassá pecou um gol. Foi boa essa, hein? Chupa, RG. Tem minhas fontes aqui que parece que o Ricardo Gomes já se arrependeu de ter deixado o Botafogo. Que pena. Olha, pelo amor de Deus, cara, vai, cuida da saúde, hein? É. Porque do time vai ser difícil, hein? É, fala da nada aqui. Olha, ia ser mais dark, eu peguei leve aí. Pegou eu, leve, você pegou muito leve, hein, seu Bento? Você podia, eu pensei que você ia fazer piadinha com a camisa amarela, amarelão. Amarelou. Você já usou. Do Pikachu. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, velho? Vou te falar. Que jogo horrível. O São Paulo teve maior posse de bola, 63%. Mas isso não quer dizer que o São Paulo fez um jogo sensacional. O São Paulo pecou muito na finalização. A defesa tava perdida ontem, o Michael se perdeu, velho. Teve umas três bolas lá que o Michael perdeu, pelo amor de Deus. Ontem? O Michael já tá jogando mal, já tem algumas rodadas aí, desde a contratação aí, dele que tá meio perdido. É mas, estranho, né? Os caras ontem teve protesto no final do jogo, porque o Bufarini errou. Ô, gente, para, o Bufarini errou. Não foi o único que errou ontem, né? O Bufarini realmente, o gol saiu em cima dele... Né? Ele perdeu aquela bola. O Denis falhou mais do que o Bufarini, hein? Sim, com certeza, mano. Eu também achei. Eu também achei. A bola passou debaixo da mão do Denis. E demorou uma eternidade pra cair na bola. Exatamente. Mas o São Paulo todo ontem estava ruim. Apesar do controle da bola, de, sabe, perder uns gols, a finalização horrível, o meio de campo tô horrível, né? O Cueva estava mal ontem, o Schmidt estava mal. O São Paulo ontem estava meio perdido, velho. Eu não entendo que o São Paulo ainda não voltou pro Brasileirão desde a Libertadores. O São Paulo já perdeu 16 pontos em casa, né? Faz tempo que o São Paulo não acontece isso com o São Paulo, mas o São Paulo em casa tá perdendo muitos pontos. Já perdeu 16 pontos em jogos que você fala, meu, alguns jogos você fala assim, não é possível. Contra o Inter perdeu um jogo besta. Né? Ontem contra o Botafogo, mesmo que empatasse ontem o São Paulo, era um péssimo resultado pro São Paulo. Chapecoense. Ponto, né? Então, e mesmo que empatasse ontem, era um péssimo resultado pro São Paulo. Porque o São Paulo ontem tinha que ganhar de qualquer jeito, velho. Quem é Botafogo, né, velho? Pelo amor de Deus. E que uniforme feio, Mota? Eu gostei. Ah. Ué, terceira camisa. Vocês vivem reclamando que o time não faz nenhuma coisa. Aí quer que lance uma camisa. Minha opinião. O Palmeiras quando fez camisa amarela. E o Corinthians quando fez camisa amarela. E a Ponte Preta quando fez camisa amarela. E o Sport Recife quando fizeram camisa amarela. Todos ficaram horrorosos. Mas eu gostei do uniforme. Do Palmeiras ficou legal. A cópia da seleção. Não. O conjunto do uniforme. O verde-limão que era meio com a meia. É um verde-limão mais aquela primeira verde-limão era legal pra caramba do Palmeiras. A amarela horrorosa. O conjunto todo eu achei bonito. Com o meião ficou bonito. Eu gostei do uniforme. Mas e aquela história? É, mas é opinião, velho. Cada um tem... Eu não gostei quando o Brasil fez a camisa amarela. Cada um tem opinião. Eu gostei do uniforme porque eu gosto de camisa de goleiro, que sempre é diferente do time. Eu não acho que tem sentido você lançar uma terceira camisa igual aos dois primeiros uniformes do time. Que inclusive é regra, né? A camisa do goleiro precisa ser diferente da do time. Então, mas tô falando, mas eu gosto de camisa diferente. Deu no meio de você, né? Não dei nada. Agora, eu gostei, agora fica com mimimi. Ai, lançou a terceira camisa, porque acaba a tradição do clube. Então não lança a terceira camisa, ponto. Não lança, mas não lança uma feia. Ué, mas, meu, quando todo mundo acerta, vai acertar e vai lançar uma camisa boa. Porra. Não, mas nesse sentido eu sou retrógrado. Eu acho que a terceira camisa de qualquer clube do mundo não pode fugir às cores tradicionais. O Corinthians lançou uma penca de camisas aí, a terceira camisa, eu achei todas horrorosas. Eu gostei da camisa e cada um tem um gosto. Agora, voltando ao São Paulo, o Ricardo Gomes vai ter trabalho. Vai ter que arrumar o meio de campo. O São Paulo tá totalmente perdido, o Schmidt tá perdido, o Cueva tá perdido. Vai ter que voltar a ver o que tá acontecendo com a defesa do São Paulo. O Benja, na hora do almoço, ele disse que o São Paulo corre risco de rebaixamento. Você concorda com ele? Não, falei isso. Você falou isso. Não, você deu a entender isso. Eu perguntei se o São Paulo corre risco. Mas sabe aquelas perguntinhas capciosas? Não. Se você ver a pontuação do São Paulo não tem, é uma pontuação boa. A campanha do São Paulo não é boa. Ou a maioria do São Paulo tá no meio da tabela. A maioria... 10 pra cima, 10 pra baixo. Não, senhor. A maioria dos torcedores de São Paulo não gostou da escolha do Ricardo Gomes. Ontem você via lá torcedores, cima. Torcedores indo protestar lá e na porta baixo, do Morumbi. Sim, protestaram, mas, meu, isso quer dizer que São Paulo vai cair? Eu não falei que São Paulo vai cair. Eu perguntei se São Paulo ia cair. 13 pra frente. Eu não falei que ia cair. Essa é a diferença. Eu acho que São Paulo tem recuperação e acho que São Paulo chega no G4 no final. Nossa. É minha opinião, não, posso ter opinião? Não é tua opinião, é minha opinião. Tá na cara que não é. Por quê? Ô, Landucci, vê quem tá ligando lá pra ele, quem tá mandando o WhatsApp. Eu não tenho opinião, quer dizer que eu não posso ter opinião? O uniforme ficou lindo, o time é bom, o São Paulo vai chegar no G4. Eu não falei time bom, eu tô falando... Com o campeonato como tá, eu tenho certeza que o São Paulo pode chegar lá. Deixa eu falar uma coisa. Tá louco, Matinho. Quando ele disse que ia bem na Libertador... Ô, Beijão, quando ele disse que ia bem na Libertador, ninguém acreditou, viu? Disso tem que ser dito. Ele acertou. Ah, mas aí não conta. Só não, conta tô defendendo é você, mano. Obrigado, vou mal. Isso aí é verdade. Mas o São Paulo fez um péssimo jogo, agora vamos aguardar que o RG... Espera o Sombra falar, que o Sombra Ricardo falou. Gomes... Chegou a Sombra molhada. Corre risco, sim. Ah, para, vai, lá vem o corneta. Né? Corre. Eu só perguntei, eu não afirmei. Corre, porque não é questão de ser corneta, é questão de enxergar uma realidade. Eu sou racional pra falar sobre os dirigentes, sou racional pra ver o que tá acontecendo. Quanto São Paulo é melhor em campo do que muitos que estão lá embaixo? São Paulo joga pior que a Ponte Preta. Joga pior que a Ponte. Ah, mas na boa, Sobral, cara. É opinião. É lógico que é opinião. São Paulo tá com 26. Não esqueçam. São Paulo, quantos 26. Times que caíram, que eram grandes, que falaram, pô, mas não tinha time pra cair. Existe um aspecto chamado psicológico que as pessoas não podem ignorar. Se um time como São Paulo, que já tem as suas dúvidas, um time que perdeu seus melhores jogadores, alguns dos seus melhores jogadores. Porque agora, com a saída do Balsa, todo mundo esqueceu. Quando tava o Balsa lá, quem falava assim, ó, meu, tem que contratar mais centroavante, tem que contratar mais um meia. Ninguém vai falar nada. Até o torcedor, com essa história da troca de técnico, esqueceu que quando já, lá atrás, falava, não, vamos trazer mais jogadores. Porque precisa ter jogadores. E um time grande, quando entra num problema de crise... Quando um time grande começa a ter um problema de ter que provar para si próprio a sua capacidade de vencer, a coisa complica. Por quê? Por que não complica tanto para uma Ponte e complica para um São Paulo? Porque o objetivo, o título brasileiro de uma Ponte Preta é não cair. E o maior medo no time grande é cair. E quando você confronta o seu maior medo, você entra em pane. É por isso que um dia o Palmeiras, mesmo não tendo time para cair, caiu. É isso que acontece. É isso aí, é verdade. Por isso que o Internacional não vence tantos jogos. Venceu esse fim de semana? Não sei. Não, o Inter joga hoje. Joga hoje. Ok, mas independente do jogo de hoje, lá, o Inter tem time pra estar na zona de rebaixamento? Não, e vai escapar. Hã? E vai escapar. É capaz de escapar, mas ele está lá nesse jogo. Não, tá não. O Inter hoje é o 15º já. O Inter tem 22 e o Cruzeiro tem 21. O Cruzeiro também não tinha time pra estar na zona de rebaixamento, mas está. Porque existe um negócio chamado fator psicológico. Muitas alterações de comando. E o São Paulo hoje não pode esquecer. Ele passa por alterações de comando. Ele perdeu dois jogadores que eram os que mais faziam gols. E que proporcionavam as situações de gol. Que é o Caleri e que é o Ganso. Quem veio pro lugar no mesmo nível? Ainda é dúvida. Porque o Cueva mostrou ser um bom jogador em algumas oportunidades. Ok. Ele já é como estava o Ganso? Não. O Chaves, ele fez gols nos primeiros jogos, foi bem. Já dá pra dizer que ele corresponde na mesma medida que o Caleri? Também não. Então, São Paulo tá se reformando dentro de um torneio. Se você perde duas seguidas, aquele que já acha que não corre risco, vai pensar diferente. E quais são os dois próximos jogos, São Paulo? Deixa eu ver aqui. São Paulo pega... É Inter. É o Inter fora. Que é jogo de... E pra mim era o Porto. É Inter fora. Gente, se o Botafogo aqui vocês perderam, Inter lá fora também é complicado. E depois é o Curitiba em casa. Aí até ok. Mas é que... E depois acho que é o Palmeiras. Agora, dá pra dizer que esse São... Agora, dá pra dizer que esse São Paulo ganha tranquilo do Curitiba? Não. Porque o futebol dele não credencia a dizer que ele ganha tranquilo. E ontem, pode dizer o que quiser, o Botafogo jogou retrancado o tempo todo. E daí, o São Paulo teve o mesmo número de chances claras de gol que o próprio Botafogo. Mas o São Paulo... O outro joga retrancado, tá, o outro é idiota. Não, o outro vai se abrir que nem um bobo. Tá falando essa possibilidade de queda, Sombra. Mas, por exemplo, o Figueirense, que é o 17º, hoje tem 21. Não tô analisando matemática. Não, sim. Tudo bem, o Figueirense tem um jogo a menos. Eu vou expor um fato, mas esse jogo do Figueirense também é contra o Fluminense, se eu não me engano. Mas não importa. Mas vai tomar ferro, vai levar ferro. Mas, ué, por quê? Sombra, um time... Ó, por exemplo, um time que tá lá em cima, tá certo? Na sexta, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, ele consegue tirar essa vantagem de 5 pontos, talvez em 2, 3 rodadas. Ele consegue buscar. Ele tem uma perspectiva. Fala quem, mano? Quem, o... Não, os times estão lá em cima. Pela qualidade técnica, esses times eles almejam isso em poucas rodadas. Agora, por exemplo, o Figueirense, pra ele conseguir tirar 5 pontos, ele precisa de 5 rodadas, no mínimo, velho. O time do Figueirense é horroroso. É... E o São Paulo, Sombra, eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro, jogou bem. Jogou bem mesmo perdendo partida. É verdade, o Vitor foi o melhor em campo. Tava jogando bem. Lógico, o São Paulo criou possibilidades. Então o São Paulo é aquele time que ele mescla demais o campeonato. Okay, não é que ele só joga mal. Ele tem partidas que ele joga bem. Ele não tem, não consegue ficar regular. Ele jogou bem, é verdade. De maneira ele péssima. Ele jogou bem, é verdade. O primeiro tempo ele jogou bem. No segundo tempo o Galo abriu mão do jogo e criou uma noção. Ah, o São Paulo está sufocando. Não, o São Paulo ganhou do Vitória. Vitória não, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Mas não esquece, aquele jogo contra o Galo era para ter terminado o primeiro tempo com 3-1. Teve um gol legalmente anulado do Fred. Foi. Se chega 3-1, meu amigo, um abraço. Não deu nem com 2. Ainda mais com 3. Não, sim, mas eu só tô colocando a situação em que o São Paulo criou chances. Eu acho que o São Paulo, não é que ele tem time pra cair. Entenda, eu não tô dizendo que tem time pra cair. Não é que o Benja dessa conotação. Não, você tá zoando. Corre o risco. Tá zoando. Falou aqui, corre ou não corre. Eu perguntei. O que eu digo é o seguinte: o São Paulo tem um time pra estar onde está, de 8º a 12º. Esse é o futebol hoje do São Paulo. E talvez o elenco, sei lá, 6º, 7º, por aí, nada mais do que isso. Só que um time grande, quando acumula péssimos resultados, entra num funil psicológico, ele entra num vértice aí que é complicado. É complicado. E o uniforme você gostou? Hã? O uniforme você gostou? Do uniforme? Ah, cara, nu dei muita atenção pra essa questão do uniforme. E o Ricardo Gomes você gostou? Eu não posso dizer para você que eu gostei nem que eu desgostei. Eu acho que o mercado de técnicos está muito complicado. Eu não vejo grandes nomes aí dentro do mercado nacional. Eu não posso dizer que o Ricardo Gomes... Se você falasse, trouxe o Abelão, você acha que ele está soltando fogos na avenida? Não ia, cara. Eu vejo hoje um monte de jogador aí, técnico de barriga cheia, sem muita ambição e sem muitas propostas. Eu não vejo grandes diferenciais. Se você falasse, você contratou o Tite, achou legal? Aí eu achei legal. Entendeu? Ah, o Cuca você achou legal? Aí eu achei legal. E não é porque o Cuca tá em primeiro lugar, que desde que o Cuca tá fora de São Paulo, eu sempre falei bem do Cuca. Sempre falei. Agora, sinceramente, o Abelão, pra mim também não traduz em nada. Ah, eu acho melhor, viu? Pra mim não traduz em nada. Eu acho melhor. Eu acho que assim, tem muitas marcas aí, tem algumas grifes no mercado, né? Tem grife. Mas eu acho que ele tá um degrau acima do Ricardo Gomes, o Abelão. Eu acho. Eu acho que você tem uns tops, né? É o Tite. Tá, aí vamos supor que, o São Paulo pudesse contratar... O Tite hoje não é top, o Tite hoje é um deus. Mas vamos supor então que o São Paulo pudesse contratar o Abelão, quisesse, e o Abelão não quisesse vir porque ele não quer pegar o trabalho no meio. E aí? Qual é a outra solução mágica? Era só manter o Jardine até o final do ano. Quem? O Jardine, deixa o cara até o final do ano. Aí o São Paulo perde 3 seguidas. Baseado em que manter o Jardine até o final do ano? Era o que tava lá, Sobra. Ele é auxiliado do Pintado, deixa o cara, velho. Pra trazer uma incógnita, deixa que tá lá. Para, mano. Como mas não? Perder, mas, mano, se ele perder 2, 3 seguidas, ele já não aguenta. Tem não aguenta. Base, mas, Domênico, tem que conscientizar. São Paulo não, mas, cima, para, tem que falar o seguinte pra torcida falar. O nosso técnico até dezembro. E outra coisa. Ah, mano, tem isso de vida. Outra coisa. Técnico, vai nessa. Um negócio que é um pé no saco. Hoje, se você defende alguma coisa que é da direção atual, por exemplo, eu tô criticando o Ricardo? Não tô, porque eu acho que meu, o cara vem, mas é que apoiar o cara. Também não tô achando que ele é o pior técnico do mundo. Agora, o que hoje enche o saco é nego achar que você tem uma opinião. Ou você é a favor de diretoria, ou você é honesto, ou você é a favor da diretoria. É isso que as pessoas hoje gostam de taxar. É um absurdo. Isso é um absurdo. O que existe é a pessoa ter opinião própria. Se a minha opinião vai de encontro àquilo que a diretoria está fazendo, ok, é minha opinião. Se não, também dane-se. Né? Você entendeu? Então, pô, olha, hoje eu vou te dizer uma coisa. Torcedor do São Paulo, hoje em dia, é uma boa parcela. Aff, Maria. Torcedor de Twitter tá difícil, viu? Ó, agora vocês estão contra a torcida. Vocês também são uma modinha, hein? Eu falei boa parcela. Não, a boa parcela eu entendi 80%. Mas você entendeu o que você quer dizer? Entendi 80%. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu fiquei surpreso com a escolha do Ricardo Gomes. Qual solução você daria? Não, eu fiquei surpreso. Eu não traria. Eu não traria. Eu também não traria. Eu não traria. Eu tenho um pensamento, falei isso aqui antes. O Mota não gosta. Eu falei, pra mim o Campeonato Brasileiro de São Paulo não vai lugar nenhum. É meio de tabela e olhe lá. Tá, mas você faria o quê? Você tem que trazer alguém. Copa do Brasil, pra mim também acho que São Paulo não vai ganhar. Você traria quem? Eu não traria ninguém agora. Eu deixaria esse jardim. Se ele perder duas, três, jardim, a torcida já vai indo. Se o Ricardo Gomes perder duas, moral, velho. Se o Ricardo Gomes. Mas o Ricardo Gomes ainda é um treinador. O jogador vai pisar na cabeça dele. Se o Ricardo Gomes perder duas ou três, também não vai perder. Não, acho que ainda segura um pouco. Mas o outro não dá pra segurar. Ah, não segura ninguém, não. Segura não. O torcedor do Corinthians também. O torcedor do Corinthians não queria o Cristóvão. Os caras estão vendendo desde o primeiro jogo. Eu não traria ninguém agora. Traria um treinador com calma em janeiro. Mas, Benjo, o fato do Ricardo Gomes estar em pé. São Paulo não faz nada. Não traz técnico. Vão falar, pô, São Paulo não foi atrás de um técnico. Gente. Ó, colocou o interino lá, tá se lixando. Gente, quantas vezes o Milton Cruz ficou de interino? Três jogos, né? Ficou três jogos. Quem? Milton Cruz. Não, mas entre as vindas e vindas ele já assumiu várias vezes o cargo. Eu sei, Benjamin, mas ele fica de interino, ele não fica permanente. Sim, não, mas eu não falei permanente, eu falei esse ano. Ah, mas isso é mais que um interino. Não, olha, pode falar, nós estamos praticamente em setembro. O campeonato termina, o São Paulo final de novembro já não briga mais por nada. O campeonato termina na primeira semana. Não tem moral com o jogador, você sabe, esses caras montam em cima desses caras. Não sei, o Flamengo foi campeão brasileiro com o interino. É, colocou lá o Andrade. Mas você tá usando a exceção. É. A regra não é essa, você sabe disso. Não. Time gigante como São Paulo não aguenta um cara como o Jardine. Gente, eu não falei. Fez um bom trabalho na base. Eu não falei pro Jardine ser treinador do São Paulo. Falei pra ele ser treinador esse semestre. Então, e se ele perder o semestre inteiro no Brasileirão? O Brasileiro acabou pro São Paulo. Mas, ô Benja, então tá bom. Vamos manter o Jardine. Se ele entrar na zona de rebaixamento, você faria o quê? Olha. Você agora é diretor de São Paulo. São Paulo entra na zona de rebaixamento. Você faz o quê? Sombra tá te encurralando agora. Tá bom, é um risco. Agora eu te faço uma outra pergunta. Não, você não responde. É um risco. Você demite ou continua com o Jardine? É complicado. Vai trazer um técnico novo? Você demite ou continua com o Jardine? É complicado, eu não sei se você tem razão. Amarelou. Agora, não amarelei. Porque eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dos caras quando a gente critica os caras. Agora, deixa eu fazer a pergunta. O Ricardo Gomes vai pra zona de rebaixamento com São Paulo. Você faz o quê? Se ele for na zona de rebaixamento em três rodadas, eu acredito que não acontece nada. Mas se ele tiver uma sequência muito ruim, é demitido também. Ah, bom, então é a mesma coisa. Eu sei, Benjamin, mas uma coisa então é você trazer um técnico com a esperança de ter uma melhora de um cara que já passou pelo São Paulo. Eu não traria o Ricardo Gomes, só isso. Você ficaria com o Jardine, mas o Jardine não é uma solução. Mas não é solução. Eu traria um treinador bacana pro ano que vem. Mas o ano que vem é o ano que vem. O Ricardo Gomes não veio com multa, não tem nada. É porque o São Paulo não acredita. Então pode... Mas porque o São Paulo não tem risco nenhum técnico. Mas o que impede de em janeiro ter outro técnico? Segundo o Oswaldo Pascoal falou hoje, ele não tem nem multa e nem prazo, nem contrato, nem prazo. O Osório, veio sem multa, o Balsa veio sem multa, tanto que saíram. Tudo bem, se faz sem multa, ele não tem prazo. Ele ganha por jogo. Mas veja. Ele não tem prazo. Não tem prazo, exato. Se quiser ficar um jogo e você mandar embora, vai. Então o São Paulo fez certo. Na sua ótica, o São Paulo fez certo. Na sua ótica, tá certo. Não, eu não traria um treinador agora. Mas tô falando, o São Paulo apostou num técnico que ele, de repente, nem confia pro ano que vem. Tá se preparando pro ano que vem. Mas nesse momento, pro São Paulo é melhor o Ricardo Gomes. Então, olha, o pode até dar muito certo. Eu não posso dizer que o melhor... O Ricardo Gomes é um baita de um cara legal, não é isso. Só gente, que eu não teria fez um bom campeonato com o São Paulo. É que naquela época ele teve uma crise. Vocês não queriam o cara lá? E sim, mas naquela época ele tava uma crise. A torcida do São Paulo não queria. Mas o São Paulo... Mas ele fez um bom campeonato com o São Paulo. Você sabe o que acontece, Benjamin? Vocês não queriam. Na época não queria, porque você acabou de ser tricampeão brasileiro, ganhou vários títulos. O torcedor passa a exigir qualquer coisa que... Não topa qualquer coisa. O cara quer ser campeão de novo. Então se você não é campeão... Você acha que o cara tá feliz com a saída do Tite e vai colocar um Cristóvão que ele não acredita? Hoje o corintiano não admite vice-campeonato. O que eu acabei de falar? É a mesma situação. Sim, mas eu acabei de falar... Eu acabei de falar, só que lá o Corinthians não tinha outra alternativa, porque não era meio do ano, o Corinthians estava lá em cima. O Corinthians tinha que contratar um treinador. O Corinthians perdeu um treinador ali. O São Paulo perdeu um treinador... O São Paulo não briga por nada no segundo turno semestre. Tem um turno inteiro, tem Copa do Brasil e tem um turno inteiro ainda, Benja. Na teoria você tá com a razão. Eu não tô dizendo que briga, prática, mas tem um turno inteiro. Eu não posso ficar um turno inteiro com o técnico interino. Vamos aguardar. Posso queimar minha língua. Mas eu não tô dizendo que o Ricardo Gomes ele vai ser uma sensação. O que eu coloco é o seguinte. Falando, eu não teria quem trazido. Critica não dá uma solução melhor. Não, eu dei. Eu falei que eu ficaria com o Jardine. Mas ninguém comprova que Jardine é uma solução melhor. Não, mas não é questão de solução. Eu falei, eu esperaria pra trazer um baita num treinador em janeiro. E o que impede de trazer um baita treinador em janeiro? Se não tem contrato, não tem multa. Exatamente. Isso que o São Paulo não tá pensando nisso. Eu queria entender qual foi o objetivo de trazer então um treinador agora. Porque o Ricardo Gomes deve ser bem melhor do que o Jardine, gente. Ah, tem mais experiência, né, véio. Benjamin? Vamos. O Ricardo Gomes tem mais experiência, não. Né? É impossível que você pense que o Jardim deve ser bem melhor do que o Ricardo Gomes. Eu falei que o Jardim é melhor que o Ricardo Gomes. Mas você tá apostando que ficasse com ele? Gente, o Ricardo Gomes... Ricardo Gomes estava parado. Ele pegou o Botafogo. Ele vem de um problema sério de saúde. O São Paulo é um barril de pólvora. A escolha do Ricardo Gomes dentro da diretoria não está longe de ter sido uma unanimidade. Mas ultimamente no São Paulo, qualquer coisa é longe de ser unanimidade. É um cara que tem, ele veio com um problema. O São Paulo é uma pressão hoje absurda. O Balsa era. O Balsa é diferente. Eu tô falando, é um problema. É a mesma coisa, Benja. A política é a mesma que tá acontecendo no São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo deveria ter trazido. O São Paulo tá dividido lá dentro. Não adianta decidir de um jeito ou do outro. Vai ser todo mundo contra. Minha opinião, o São Paulo deveria ter trazido um técnico estrangeiro de novo. Um cara gabaritado. Traria o Marcelo Gallardo do River. Teria trazido algum técnico nesse... Pelo que eu sei, o Ricardo Gomes não era a escolha do Gustavo. O Gustavo queria aquele do Atlético Nacional, lá, o Rueda. Ok. Na minha opinião, isso eu coloquei na minha página no Face. Eu traria um gringo. Mas agora que trouxe o Ricardo Gomes, eu também não consigo enxergar dentro do mercado brasileiro grandes técnicos aí. Você pode... Ah, mas o Abel ganhou. Ganhou em... Lembra agora? Quando foi? 2006. Não foi? Do a Libertadores? É, foi 2006, foi? Não foi? Com o Inter? Foi 2010? É. Não. Foi, mas dó de não, foi depois do Abel, ele ganhou. Ganhou. Depois. O Abel foi ganhou. Não lembro. Ganhou. Então, mas não foi 2006 então, a última, se vale uma regra para Abel que ganhou em 2006, vale para Luxemburgo também. Sim. Só que, pô, 10 anos, meu amigo, 10 anos, você tá de brincadeira. Para técnico vale tanto para jogador. Técnico de barriga cheia, véio. Também não se empenha da mesma maneira. É. Eu acho que essa era... É aquela história que eu falei quando anunciaram mesmo o Ricardo Gomes. Não é o que todo torcedor São Paulino desejava. Mas não é uma tragédia, gente. Tem que aguardar. Pra mim, cara... muito melhor do que o Jardine. Desculpa. Antes de criticar, né? É melhor esperar um pouco, né? É, vamos ver, velho. Aí ganha 3 vitórias seguidas e pronto. Já virou o novo. Vamos lá. Estádio 97 pela Energia 97. Só uma informação aqui, aliás, um detalhe importante pra você mandar suas mensagens a partir de agora, tá liberado aí. O nosso WhatsApp 943530150, tá bom? Mensagens de áudio, de no máximo 30 segundos, tá bom? E me manda teu nome completo também, 943530150, tá bom? Lembrando que você consegue assistir a gente pelo nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, e também pelo youtube.com/radioenergia97, tá bom? São aí as formas de você assistir a gente também por aí. Estádio 97, em nome, deixa eu ver aqui, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. E aí, rapaz, ei, seu Bento. Sim! O placar do Estádio 97 informa. Em Grêmio, domingo de manhã, Grêmio 1... 2, 3. Foi o dia dos pais, né? Parabéns a todos os pais aí do programa, os ouvintes do programa. Parabéns também aqui ao Pedro Rocha. Parabéns ao Everton. Parabéns ao Bolanhos. Eu sei nem se vocês são pai ou não são, mas ó, parabéns. Que isso, o Grêmio véio. Tá Marmeiro. Caindo pelas tabelas aí, velho. Não vai aguentar o tranco lá, não, velho. Vamos ver se o Vieira não vem, vai, né? Ó, os caras não vão aguentar o tranco lá, não, Domingo. Que coisa, hein? Vamos ver, né? Que isso, vó? Que é isso, vovó? Olha o triciclo do Só precisamos aí justificar, porque essa frase jogada ao vento, tá certo? Ao Léo. Foi dita na primeira rodada do primeiro turno. Você falou sexta-feira. Sexta-feira. Uma produção aí. Sexta-feira, você falou aí. Mas são 7 jogos já que o ataque do Corinthians não marca. 7 jogos? O ataque. 7? 7 jogos. Caramba! Então, atrás é de alguns jogadores na Série B, alguns centroavantes, alguns atacantes, porque tá inoperante lá. E é isso aí. Pra ele não falar que eu sou inoperante, fala a mesma coisa. Pra trazer esses caras, eu falei pro Mota, pro São Paulo. Não traz ninguém. É lógico, vai trazer mais do mesmo. Deixa mais lá. Coisa lá pra não jogar, é melhor. O ataque do Corinthians é ridículo. Mas um entulho lá não vale a pena. O Corinthians podia estar jogando hoje, o jogo podia estar acabado hoje às 5 da tarde. O Corinthians não ia fazer gol. E outro detalhe, viu, seu Bento? O Cristóvão é um baita de um cara legal. Cara do bem. Ela é bacana demais. Não vai ser recreador de escola, velho. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Vou dizer um negócio pra você. Viu o Cristóvão jogar no Corinthians, foi bom jogador. A técnica não dá. Os caras falam que ele dá um puta num treino, que ele estuda a tática. Não, mas o Cristóvão, na hora que ele substitui, é uma coisa tenebrosa. Parece que o Cristóvão faz de propósito. O Cristóvão, ou ele pega o que melhor tá jogando e tira, ou ele persiste com algumas coisas que eu não consigo entender. Gente, não dá pro André ser titular do Corinthians. Ah, vai botar quem? É verdade. E aí você põe o Luca. O Luca, desde que renovou o contrato dele, nunca mais jogou bola. Nunca mais jogou bola. Você tem um ataque, tem Luciano que não joga. O André que não joga. O Luca que não joga. Romero. E pra você ter ideia que o melhor é o Romero, por isso pode ficar até meia-noite e não vai fazer gol. É triste, o Corinthians era pra ter tomado 5 ou 6, cara. É mesmo. O Grêmio, como diz o Mano, passou o carro. Então agora pra trazer jogador de Série B, mais, para. É, mas com relação ao jogo de ontem, vamos desmembrar o que aconteceu. No primeiro tempo, o Corinthians ele tomou o gol logo no começo da partida. E aí eu falei, putz, agora lascou, porque o Corinthians ele não tem um poder de reação. Quando o Corinthians toma um gol, geralmente a casa cai. Aí o time, sei lá, o pessoal acaba se desmotivando. Os jogadores acabam talvez não confiando no próprio taco e a coisa acaba indo para um lado que a torcida não gostaria. Não foi a postura do Corinthians ontem no primeiro tempo. O Corinthians tomou o gol, ele jogou de igual para igual contra o Grêmio, tá certo? Ele pegou o Grêmio, foi para cima, criou chances. Inclusive, no meu ponto de vista, o Corinthians não merecia ter virado o jogo perdendo. Pelas chances que o Corinthians criou e pelas defesas que o Marcelo Groi fez, eu acho que o empate ali, no mínimo, estaria de bom tamanho. E aí o jogo era outro. Porque o Corinthians, Domênico Gatto, mesmo tendo perdido pro Grêmio aí com placar de 3-0, se você só olha o placar e fala, pô, foi um placar elástico. Mas a partida não diz isso. O Corinthians ontem, Domênico Gatto, foi o jogo que o Corinthians mais criou no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele teve 20 finalizações contra 13 do Grêmio. Mas aí tem um negócio chamado qualidade, que custa caro no futebol. Essa palavrinha custa muito caro. O Grêmio ele teve qualidade para aproveitar muito bem as chances que ele criou. Oportunidades, né? Tá certo? O Corinthians, das 20 que criou... Por exemplo, a bola caía no pé do André, a bola caía no pé do Iago, em determinados momentos a bola caiu no pé do Rodriguinho. Então, quando cai no pé de um jogador teoricamente limitado, fraco, acaba desperdiçando. Tudo bem, o Corinthians ele chutou algumas bolas no gol que fez, talvez com que o Marcelo Groi trabalhasse, ok, ponto. Mas deveria ter feito gol, deveria ter feito gol. O Corinthians levou azar em determinadas situações, levou azar também. Mas um time que chuta 20 bolas no gol não consegue guardar uma, Domênico Gatto. Fora o azar que o cara pode falar, ah, naquela bola levou azar, beleza, pode ter levado naquela bola. Mas de 20 chances que você cria, se você não fizer um gol, a maior parte é incompetência. É incompetência. E aí eu concordo com o Benja, o Cristóvão é fraco, gente. O Cristóvão é fraco. Ontem ele colocou o Marlon no lugar do Giovanni Augusto, depois ele tirou o André, colocou o Luca, e depois ele tirou lá o Marquinhos Gabriel para a entrada do Guilherme. Mas não é pura e simplesmente a alteração em si. Você vê o time do Corinthians hoje sem padrão, cara. O Cristóvão, todo mundo... Ah, é porque os números, quando o Cristóvão assumiu... Os números do Cristóvão hoje são melhores do que o do Tite. Lógico, ele pegou um trabalho andando. Ele pegou um vácuo, como se fosse uma Fórmula 1 que você encosta atrás daquele carro da frente. E você nem tá acelerando tanto, mas pelo vácuo, tá certo? Você tá indo atrás. Você tá andando rápido. A partir do momento que o cara lá da frente, ele vira... Você não tem mais o vácuo, que você precisa mostrar a sua qualidade... Você acaba metendo o pé pelas mãos e acaba fazendo bobagem. É o que o Cristóvão tá fazendo. Quando o Cristóvão precisa ser técnico do Corinthians e mostrar eu sou o Cristóvão, ele não convence a torcida. O time do Corinthians hoje é um time sem padrão, por exemplo. Já começa na escalação. O Rodriguinho entrar como titular, sendo que ele tinha a chance de colocar o Christian novamente, sei lá, e libera um pouco mais o Bruno Henrique, ou então coloca até o Bruno Henrique junto com o Camacho, é um fator novo. É um fator novo que você cria. Porque o Rodriguinho não dá, cara. Não dá. É uma tiriça, cara. A minha crítica com relação ao Cristóvão tá feita. O time do Corinthians ontem aí, tudo bem, perdeu pro Grêmio, Domênico Gatto. Jogando lá, é um adversário que você tem que pôr na conta. Lá é difícil. Tá certo? Não dá pra você chegar lá e falar, vou buscar 3 pontos. O que não pode, Domênico Gatto, por exemplo, ontem a derrota pro Grêmio lá, tudo bem, foi 3-0. Fatalidade, acontece. Mas não é uma derrota absurda. Absurdo é o empate com o Figueirense em casa. Tá certo? Absurdo é o Corinthians talvez empatar com o São Paulo. O São Paulo vindo de uma viagem cansativa da Libertadores, com um time aí desestruturado, mas mesmo assim, Domenico Gatto. Mesmo assim. Junta todos os fatores, mas não é assim. Você não pode perder pro América, São Paulo voltou. O São Paulo voltou eliminado, desfalcado, desmotivado, cansado. Três jogadores foram embora. Tinha que ter ganhado, Domenico. Para. É o tipo de jogo. Mas não é isso, Domenico. Tem que analisar o que tá dentro de campo. Aquele jogo, o Corinthians, ele tinha obrigação de vencer o São Paulo. Dos últimos seis jogos do Corinthians, o Corinthians só venceu um. E foi o Inter lá. Venceu o Inter lá, que é um adversário difícil também. É difícil. Então, por isso que eu falo, Domenico, esse time do Corinthians, ele não é a oitava maravilha do planeta. Não é, tá muito longe de ser. Esse time do Corinthians, ele, tecnicamente, é inferior ao time do Corinthians do ano passado. Tá na cara que é. Mas eu acho que esse time do Corinthians é competitivo. O Corinthians, ele já fez algumas partidas do Campeonato Brasileiro que credencia a torcida a pensar que esse time pode jogar mais do que tá jogando. E aí entra no trabalho do treinador. Mas agora eu não vou eximir também a diretoria de culpa, porque aquela palavra que eu disse que custa caro, Domenico Gatto, chamada qualidade, que é o que vai resolver jogos pra você, é o que vai possivelmente te dar um título, a diretoria do Corinthians dormiu no ponto. Você vê, por exemplo, o Barcos, que era um nome teoricamente viável, a diretoria do Corinthians falou, é caro. Mas, Domenico Gatto, se eu quiser andar com um carro nave, custa caro, man. É, por exemplo, o Diego Tardelli é caro? É caro, mas é um cara que viria para resolver. É, um time como o Corinthians, hoje em dia, cara, precisa ter essa qualidade lá na frente. Você vê, por exemplo, o Cruzeiro trouxe o Ábila, trouxe o Sobis, o Inter trouxe o Nico Lopes, o Palmeiras já deu a cumpau, tudo bem, o Palmeiras na situação à parte no campeonato, porque o presidente, que faltar, ele passa o cartão de débito. Mas, ó, o Atlético Mineiro trouxe o Fred, já tinha Lucas Prato, o Flamengo tá com o Guerreiro, trouxe agora o Diego. E o Corinthians, ele tá encostado numa sombra, achando, não, porque temos que caminhar com as próprias pernas, eu concordo. Eu também sou a favor da austeridade financeira, tá certo? Do cara não meter o pé pelas mãos, ele lidar com as finanças do clube como se ele estivesse lidando com as finanças da empresa dele. Eu concordo com tudo isso. Mas em determinados momentos, Domenico Gatto, existe a necessidade. E a necessidade requer que você traga uma peça cara e de qualidade que venha para solucionar os seus problemas. Porque, por exemplo, André, Luciano, o Luca, o Danilo... Gente, esses quatro jogadores que eu citei, eles vêm revezando a titularidade durante o primeiro turno inteiro aí para ver quem é o centroavante do Corinthians. Até agora ninguém convenceu. A diretoria do Corinthians perdeu uma grande possibilidade de trazer um reforço de qualidade naquela janela internacional. Poderia ter ido buscar o Barcos, que viesse talvez o Théo Gutierrez, que viesse um Diego Tardelli, que viesse um Marcelo Moreno. Mas que trouxesse um nome que justificasse uma camisa 9. Porque desses quatro que eu citei, por mais que você queira dar uma força, por mais que você tente empurrar, são fracos, cara. Não com relação ao Danilo. Danilo é um capítulo à parte aí desses jogadores que eu citei, porque o Danilo é um cara extremamente vitorioso. Mas hoje, Domenico Gatto, a perna do Danilo já não responde o estímulo da mente. É um cara que já tem uma certa idade, já não dá mais pra contar com o Danilo. O Danilo que jogou no São Paulo, o Danilo que fez história no Corinthians também, já é um outro capítulo, é cara. É diferente, né? Sabe, é um negócio que tá... O Danilo hoje pro Corinthians, ele funciona como se fosse o Elano no Santos. Entendeu? Aquele negócio ali, tipo, pô, bibelô aqui, aquele cara que a torcida por gosta, respeito, considera. Né? É. O cara tá lá mais por respeito e pelo que ele construiu. Não é mais aquele negócio de necessidade, vou pôr o Danilo e vai resolver uma partida aqui pra mim. Até faz de vez em quando, ele marcou um gol na Arena recentemente de cabeça. Mas não é mais aquele cara pra você meter, tipo, no jogo e falar, resolve aí, tá tudo no teu nome. Tá errado. Então eu acho que é um acúmulo de erros aí. Por parte da diretoria do Corinthians, que não trouxe aí um atacante de qualidade, falta um meio aí de qualidade também no meio campo, porque por mais que o Marquinhos Gabriel tenha tido um bom momento, o Giovanni Augusto também, o Guilherme também, são jogadores, Domenico, que são coadjuvantes, eles não são protagonistas. E o meio campo do Corinthians precisa ter um cara protagonista. Seja um, mas precisa ter. Você vai funcionar o coadjuvante do teu lado? Vai. Mas quando você tem aquele cara à broca com a camisa 10 conduzindo a jogada. É o Malone esse cara? Não, não é também. não é só uma dúvida que ele veio. Não é também. É ele. Então, eu acho que faltou sim. Faltou talvez a diretoria do Corinthians trazer mais um zagueiro. Faltou isso? Faltou. Aí vão falar, ah, mas mano, custa. Tudo na vida custa, gente. Tudo na vida custa. E se você quiser alguma coisa no campeonato, se você almeja o título, ou se você almeja o G4, você tem que investir. Tem que investir, porque você tem times do seu lado ali, ó. O Atlético Mineiro investiu, o Palmeiras investiu. O Santos, dentro das limitações que ele tem, ele também trouxe o que dava. O Copete lá. É um cara que entrou e fez seus gols. Entendeu? O Santos, ele, dentro do que ele precisava, ele trouxe. É o Golpete. Tá certo? Então você tem Palmeiras, Atlético, Flamengo, Santos, o Grêmio. Todo mundo se reforçou. O Corinthians, não. O Corinthians não. Tudo bem, perdeu os jogadores naquela janela lá pra China. Flamengo, né? Falei, esse tem o Flamengo. São Paulo. É, mas São Paulo tá lá embaixo. São Paulo tá lá embaixo. São Paulo hoje não é rival lá na frente. Como não? Não, mas São Paulo não é rival. Ah, para, vocês estão morrendo de medo. Imagina, ah, nossa, também, nossa. Tá chorando aí, velho. Ô, produção. É quem tá chorando aí, é você. Traz um balde aí que eu preciso mijar na quem calça. Quem tá chorando, quem tá com mimimi é você, velho. O negócio é o seguinte. Então, dos times que eu citei aqui, que estão concorrendo pelo título aí, ó, o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, o Grêmio, todos eles trouxeram jogadores aí de qualidade. E o Corinthians ficou pra trás. Por mais que você diga, ah, mas o Corinthians ele foi vítima de uma situação que aconteceu, os jogadores deixaram o clube pra jogar na China, eu concordo com isso. Mas dinheiro entrou. Dinheiro entrou. Esse dinheiro, ele precisa tapar, Domenico Gatto, aquele buraco que foi deixado, cara. Se você almeja alguma coisa, tudo bem. O Corinthians a trancos e barrancos aí, mereceu durante o primeiro turno, aí foi guerreiro, buscou resultados. O Corinthians, ele praticamente não desgarrou do G4 no primeiro turno inteiro. Eu concordo plenamente. Mas no segundo turno, Domenico, na hora que começa a subida da Brigadeiro, você começa a perder jogadores importantes por lesão, por cartões, convocação. Você precisa ter alguém ali para repor. E o Corinthians hoje não tem. É, então, acho que a situação do Corinthians é preocupante, sim. É, hoje não tem mais o que fazer, eu não sou a favor também de trazer centroavante de Série B, tá certo? No caso, o tal do Gustavo, do Criciúma, pra trazer mais do mesmo, é melhor continuar com o que tem. Eu acho que a diretoria do Corinthians dormiu no ponto e agora é rezar pra que o Corinthians consiga segurar, talvez, aí, essa condição que tá, de não deixar ali o G4 escapar, porque o Corinthians, na minha opinião, tem um time competitivo. Podemos acreditar, sim, Benja, que consiga ainda voltar pro G4, ainda mais diante da tabela que o Corinthians tem agora. O Corinthians ele vai pegar adversários que, teoricamente, não são fortes. O Corinthians ele tem uma situação aí favorável na próxima rodada. O Corinthians ele pega o Vitória. Depois do Vitória, o Corinthians ele pega a Ponte Preta, jogando em São Paulo aqui também. E depois pega o Sport, cara, jogando em São Paulo. Então, perdão, a Ponte Preta jogando fora, em Campinas. O Corinthians ganhou aquele jogo da Ponte aqui, jogando na Arena Corinthians. O Corinthians ele sai para jogar contra a Ponte em Campinas e depois ele pega o Sport jogando em São Paulo. É uma situação que favorece, cara. Se o Corinthians abrir os olhos, eu acho que nesses três próximos jogos o Corinthians consegue 9 pontos. E precisa. Porque esse tipo de adversário aqui é o que decide o campeonato. O Corinthians ele pega o Vitória agora em casa. Ele pega o Vitória jogando aqui na Arena Corinthians. Vitória. Depois ele sai pra pegar a Ponte Preta. Aonde lá? Mas a Ponte Preta tem que ganhar. E depois ele pega o Sport jogando aqui também em São Paulo. Teria, teoricamente, 9 pontos. Entendeu? O Corinthians ele tem que ter 9 pontos aqui. Se almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro... Não vai. Aí não é azeda, tiozão. Porque é o que eu falo. Perder pro Grêmio em Porto Alegre é um resultado que você tem que colocar na conta. Falou, opa, não tava contando com isso. Azeda, né, Paquito? Azeda. Como você costuma dizer, né? Azeda. Mas esses três próximos jogos aqui, o Corinthians tem obrigação de ganhar, Sombra. E eu não tô sendo arrogante, porque arrogante eu não sou. Eu sou realista. Não é não, Benjamin? Já diria o Benjamin. Falou, mano, você não é arrogante. Já dizia o caramba. É isso mesmo. Já dizia o caramba. Ó, queria perguntar pro Renan aqui também, nosso estranho ninho hoje aí. E aí, Renan, tudo bem? É, Renan, meu truta! E aí, beleza? Beleza, mano. O que você tá achando dessa situação do Coringão aí, mano? Bom, ontem eu não vi o jogo, né? Eu tava... Não perdeu nada, Mota, você pode ajudar o microfone aí que tá... Isso. Boa. Isso, mano. Beleza. Fala aí, mano. Ontem eu não vi o jogo, eu dei uma saída, eu cheguei no sábado. Aí tô curtindo um pouco a cidade aqui. Mas, pelo que eu vi, os melhores momentos foi horrível. O resultado foi justo pro Grêmio, o Corinthians jogou nada pelos melhores momentos que eu vi. Não jogou nada, não. Até criou, mas não mereceu ganhar, não. Criar. Quem cria é pai, quem cria filho, vou dizer um negócio pra você. Não. Nossa. Corinthians ontem podia ter tomado de 5. Perder pro Grêmio lá é normal. Normal, o Grêmio tem um puta time, é difícil. Ontem tinha mais de 50 mil pessoas, o Grêmio foi pra cima. Mas, repito, o Corinthians podia estar jogando até quarta-feira de cinzas que não ia marcar gol. Corinthians não tem ataque. Não existe. Mas o Groy foi bem também, vai. O Groy foi bem. O Groy é um goleirão, hein? O ataque do Corinthians é muito. E o Cássio falhou no último gol também. É, eu vi, também achei. Mas tava impedido, viu? Que traga um atacante da Série B ou não? Não, não. Pra mim tem que trazer protagonista, jogador de peso. Não adianta ter Luca, André, que não vai resolver. Tem mas não que trazer... tem no mercado? Vai trazer quem, velho? Tem que trazer um... É, agora já ver se resolve. Fechou a janela, ficou um pouco mais difícil. Mas a hora de que trazer era pra trás, não era agora. É, que concordo. Deixou passar, né, velho? A diretoria marcou bobeira. É, bobeira. Aí é falha da diretoria, né, velho? Tá ficou tendo... vendo os outros clubes. Viu, Renan? E tá tendo um protesto agora lá no Parque São Jorge. Tem torcida lá. Tem torcedor lá na porta do Parque São Jorge protestando. Por amor ou por amor? Hashtag a diretoria. É. Hashtag Elias chateado. Eu não acho que é pra tanto. Eu não acho que é pra tanto. É, até pela posição que o Corinthians tá, né? Até porque o Corinthians é o atual campeão brasileiro. Desmontaram a comissão técnica do Corinthians. O Corinthians, bem ou mal, tá lá em cima da tabela. Caiu, mas tá lá a um ponto do G4. Também não é para tanto. A única a coisa que para mim o Corinthians, a diretoria errou bruscamente, foi não ter trazido um atacante bom. Concordo. Esse foi o primeiro. O treinador, naquela altura lá, o Corinthians perdeu o Tite e teve que ir à rua lá e não tinha muita opção. Então, eu não teria trazido o Cristóvão. Também não. Teria trazido o Cristóvão. Fraco, né? Também acho. Agora, mas pra mim o pior de tudo foi o atacante. E o Corinthians, ou meu pequeno truta, meu trutinha, que é o Renan? Nos últimos anos, o Corinthians dos últimos 8 anos, o Corinthians teve praticamente 2 treinadores, né? E foi o Mano Menezes e o Tite. Já teve o Adilson também. Então, não. Calma, eu falei, teve praticamente 2 treinadores. E quando o Corinthians tentou apostar no nome, foi o Adilson Batista, ele não durou, ele foi embora rápido. E eu acho que o Cristóvão terá o mesmo futuro do Adilson Batista. Também acho. Até porque a torcida do Corinthians, desde o primeiro jogo, não tem paciência com ele também. Ah, mas também o cara não se ajuda, Benjamin. Então, o cara só faz M, mano. Então, eu acho que é impressionante como ele substitui mal. É, velho, o cara é especialista em fazer caca, pra não usar o outro termo. Agora, ontem, eu não consigo entender por que essa persistência com o André. Ah, não tem outro. E o Rodriguinho, velho. Meu pai do céu. Mas é isso aí. Vamos chorar o leite derramado não, mano. É bola pra frente, tudo nosso. Ô, Sombra, só um ouvinte lembrou aí bem, né? O Abelão ganhou em 2012 o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Não, mas a Libertadores foi em 2006, eu tinha razão. Mas só perguntou qual o título que ele ganhou. E uma notícia, Então faz essa desculpa pro Abelão aí, Sombra. E uma notícia triste, que na sexta-feira teve um acidente lá no Rio de Janeiro com o técnico de canoagem da Alemanha e mais um cara da comissão alemã lá de canoagem. Ele tava mal, né? Ele acabou de falecer. Puta. Você tá brincando? Não, tá brincando. Teve um. Eles foram pegar um trânsito, o técnico de canoagem lá. Tem 35 anos, o alemão, com mais um auxiliar. Pegaram um táxi lá na Barra, 4h30 da manhã. O cara deu uma porrada numa mureta. No poste. Os dois no acondicionado. Ele tava no banco de trás. Teve um traumatismo craniano e acabou. Foi ser decretada morte cerebral. Tragédia. Uma tragédia. E hoje quase aconteceu. A câmera caindo hoje ali. Hoje quase aconteceu uma outra tragédia, que é aquelas câmeras que ficam. Como é que pode aquilo cair? Que elas ficam penduradas em cabo de aço, tipo um trilho. Perigoso. Caiu. Aqui. Quase matou 7 negros ali. E a câmera gigante. Quase que complica a vida ali. Caraca, velho. E a equipe de natação foi assaltada, né? A americana. 3. Mas ainda isso é normal, né? Infelizmente é normal acontecer isso no Brasil. Mas tá meio mal contada essa história aí, viu, velho? Não levaram o celular do cara. Não levaram. A credencial. A medalha, só falta roubar a medalha. É que o cara falou que, o que é estranho na história, é que o cara falou que os caras que meteram o canhão nos caras estavam com distintivo, né? É uma falsa blitz. Né? Assim disse. É uma falsa blitz. Mas o cara falou que não lembra onde foi, falou que tava muito bêbado. 3 horas da manhã. Ah, mas o cara vai saber onde foi. Sábado, o cara meteu mais ouro, o cara também não vai comemorar no Rio de Janeiro. Não pode, velho. Vai comemorar na Vila Olímpica, mano. Eita. Tem uma pá de danada lá, velho. Comemora lá. Quem é danada? Ué, você não viu a brasileira que levou o cara lá? Eu vou te falar. Eu assisti, Dodô, eu assisti todas as provas de natação na Olimpíada. O Phelps é um monstro. Desde a seletiva até a. Esse Phelps aí, olha. Acho que vai ser difícil a gente ver um outro cara. Ó, se tivesse que escolher, por exemplo, um pra você jantar: o Bolt, o Phelps. Como jantar? Ou aquela menininha nova aí do Estados Unidos aí. A Kate Ledeck. Não, mas pra jantar em que sentido? Não, pra jantar, pra conhecer. Pra conhecer. Puta, pode falar. O Bolt, o Phelps ou a Kate Ledeck? A Kate Ledeck será. O Phelps de saia. Será? Eu tô te falando. Vai, essa mina é embaçada. O que ela fez o que ela fez não é acaso. Ela ganhou 2 quartos de vantagem. Não, ela ganhou 4 ouros, eu vou te falar. Ela nadou 800 metros, meu amigo, que é uma prova difícil. 800 metros livre. Uma não, vantagem sim, enorme. Chegou com quase 12 segundos é. Pro segundo colocado. 12 segundos na natação. A mina é fera. 2 segundos de Amina. Já é muito. 12. A mina é um fenômeno. Ela treina com o mesmo treinador do Phelps. E ela pediu, porque tem uma foto dela com 7, 8, 9 anos com o Phelps, né? E ela pediu pro treinador que ela queria nadar com a mesma técnica. O cara é um monstro. Mas se eu tivesse que escolher o Phelps. Phelps é um monstro, né? Phelps, pra mim, é uma coisa absurda. Ele pode ser considerado o maior atleta de todas as Olimpíadas? Não pode, não, é. Ele tem 23 medalhas de ouro sozinho. Mas não alcançou o Brasil, chupa. Não alcançou o Brasil. Encerrou a carreira sem passar o Brasil. A equipe americana. Brasil tem quantas, mano? 24, né? 24. A equipe americana de natação ganhou 33 medalhas. Pô. Né? A equipe inteira de natação? Pô, aí você vai ver lá, você vai pesquisar um pouco, né? A gente sabe, né, que os Estados Unidos é um país que o esporte... É uma potência. Né? É absurdo, até, né? Até porque muita gente, pô, você tem a bolsa de estudo nas faculdades, né? É uma história, né? Um país que investe... Não, não tem comparação, não dá nem pra... Não, aqui não tem comparação, não cabe na mesma sacanagem, frase. Sacanagem, né? É. Não cabe na mesma frase. Nunca... Agora, só para as pessoas precisam entender um pouquinho melhor como que é o nível de incentivo e como que é a tradição dentro do mercado norte-americano. Do estudante, conseguir bolsa, grandes universidades, incentivo total. Sabe quanto ganha cada nadador americano? Por desses, atleta. Ganha, foram 33 ouros. Sabe quanto ganha cada um de quanto? Grana? Quanto? Tenho a menor ideia. $3.500 por mês. Mas é uma baita grana, velho. Eles não podem. Quanto que o Phelps ganha? Não, calma. E... O Phelps deve... Eles não, ganham patrocínio, não. Diferente. Três nadadores da equipe americana ganham caminhões de dinheiro. Porque você só pode ganhar dinheiro mesmo depois que você acabar a sua faculdade. Porque todos eles têm bolsa. Então, a hora que você acabou a faculdade, aí você vai... Essa Kate Ledeck, que é um fenômeno, tem 19 anos, ganha isso, cara. Faz sentido, porque o cara tem uma bolsa, então se ele ganhar muito dinheiro, não tem por que ele ter a bolsa. Até porque uma faculdade nos Estados Unidos não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um, é extremamente disputado. E né? É caro. É caro demais. Não é? Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 no oferecimento de BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Aí você tá no carro, tá no trânsito? Ah, você tá esperando a sua mulher fazer as compras? Cuidado! Ih, rapaz, bateram na tua traseira, hein? Agora, eu sei que tá chovendo, chato. Mas desce pra ver lá quem que bateu na tua traseira. Viu quem bateu? Quem? Ivete Sangalo, meu rei! Que sorte, sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. Então, é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em Salvador, pertinho da casa da Ivete. É, vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos recebendo aqui o medalista. E aí? 12, cara. O meu, 12 anos. O meu pequeno 12 filtro. Anos eu demorei. Você não vai dar 12, boa noite pro Hipólito? 12 anos. Diego Hipólito. Eu demorei 12 anos para conseguir isso. 12 anos, você que tem um sonho, você que quer ser traficante, não desista, não importa o sonho. 12 anos. 12. A primeira 12, eu caí de bunda. 12. Quantos anos eu não entendi? 12. A primeira caiu de bunda? A primeira eu caí de bunda. A segunda? A segunda de boca. Olha. e a terceira eu consegui. Olha. Acredite nos seus sonhos, de verdade. Agradece a torcida brasileira. A louca! Brasil! 12, Benja, 12. Eu não entendi quanto? 12. É, o Renan fala 12 também. 12, né, Renan? 12. Você fala 12. Você vai lá pro Japão agora, não? Eu vou, eu estou falando para todos os brasileiros. Depois de 12, eu vou para Tóquio. Depois de quantos? 12. Ah, agora entendi. 12. 12. 11 anos? 12. Ó, eu nasci. Nasci? Nasci pra isso. Pra ele, Renan. Pra isso. Como é que fala nasci? E eu vou pra Tóquio. Vai pra Tóquio. Vou. Renan, peraí, como é que fala? Depois de quantos anos que eu não entendi? 12. Fala, Renan. 12. 12. E nasci. 12. Fala aí, nasci. Você nasceu aonde? Nasci aonde? No Brasil. Ô, Sombra, o Luiz Abidal me corrige aqui. Diga. Que ele fala que a Kate Ledeck, ela não recebe nem os 3.500 dólares. Ela manda de graça pra estudar em Stanford. Olha, Benja, lamentável. Você é um cara do seu então gabarito, traga informações errôneas ao nem programa. Ganha. Que ela você não ganha. Que a pessoa pior ainda. Que ela não ganha. Ela não ganha nada, velho. Ah, barbaridade. Ei, mano, mora nos Estados Unidos, velho. Mora nos Estados Unidos. O que falta pra ela, o Obama dá. Inteira. Ele dá uma inteirada. Muito bem, esse é o Estádio 97, vamos aos ouvintes no 3284-7097, no oferecimento de Pirelli, chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Também oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Vamos pro telefone. Dizia o sapinho para mim, o sapinho faz a Alô? Alô? Alô? Alô, menina? Quantos anos o Hipólito ficou? 12. 12. Nasci pra isso. Você não sabe o quanto é difícil conseguir um homem como eu. Um homem formado. Um homem como eu conseguir... 12 anos, o que eu sofri. E na época que ele perdeu, pô, ele era bicampeão mundial, velho. Ah, 11 anos? 12. Você nasceu o quê? Você nasceu, é? Conjuga o verbo nascer. Eu nasço, eles nascem, tu nascestes. E eles? Eles nascerão. Alô? Você não sabe o quanto é difícil. Os pais do Renan estão olhando feio pra você. Alô? Alô? Quem fala? Max. Como? Max. Max. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Tantanã. Max do que, mano? É 99. Pô, a gente... Max Eggert. A gente desenha o seriado, era um dos mais legais. É do Fantástico, mano. Se eu não tiver enganado, ele é ouvinte antigo, ele sempre manda e-mail. Se eu conheço... É, agora coube, né? Se o que eu conheço... Então, pegou o nome inteiro. Max Eggert. Max Eggert. Se aquele rapaz que trabalhava aqui, o que... Como que chama aquele que trabalhava Max. Aqui? O Seu Santos? Que isso, Sombra? Eu fiz o Benjamin. Quantos anos você tem, Omar? Como chamava aquele cara? Que RG, tava... mano. Eu tenho 37. Se ele tivesse escrito, ele falou, nossa, eu vou pedir comer hoje um X-Egger. Seria sensacional. Seria sensacional. Salvaria a hora. Salvaria. Olha lá. É, então. Não esquece da interpretação, tem toda uma, né? Mas o RG ia matar pau. Qual que é o bairro, velho? Tá saindo aqui. César de Souza. Eu não entendi. O bairro é esse? César de Souza. Olha, vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que é o que eu conheço. Eu estudei em Mogi e eu me lembro que eu passava ali num bairro ali em Mogi das Cruzes. Exatamente. Viu, meu trutinha? Cadê meu pequeno truto aí? Renan. E tem outro truto aqui, como é que você chama, meu... Tem outro truto aqui, como é que você chama, meu truto? Luiz Felipe. Não, fala no microfone. Você é como novo contratado, tem que falar no microfone. Quantos anos você tem, meu truto? É menudo. Hã? 17. É o menudo. Ah, então hoje temos 17. Renan, você tá com quantos anos? 13. E você, Diego? 12! Eu tenho 12 anos! Não, você não tem 12. Você não sabe, viu? Não. Quanto é difícil conseguir... dar o duplo twist carpado e cair de bunda. Você não sabe. Você não sabe o quanto é o Corinthians que joga. O Mota cai de bunda todo dia. Não ganha medalha. Não, mas não é, não é de bunda. Não é aquela modalidade de bunda na vara. É. Meu Deus. É no solo. No solo. Quantos anos? 12. 11? 12. Parabéns. Sabe onde? No solo. O ouvinte aí, ó. Tá certo. Ele é o Domênico, rapidinho. Sim, sim. Esse menino é vlogger? Vlogger? Ele tem o estilinho de vlogger, né? Estilinho de vlogger. Vlogger famoso. É, não. Garoto capricho. Olha, né? os caras de olho no moleque. Ô, Landucci, que é isso? A mãe do menino tá aí, ó. Pô, tá uma vergonha. Não, pô, não é isso não. Que time que você torce? Palmeiras. Fala no microfone. Tricampeão mundial. Não é você, é o vlogger. São Paulo, né? É o vlogger. Ah, e aí, meu? E aí? Da opinião do Benja que o São Paulo vai cair? Eu não falei que o São Paulo vai cair. Ele não falou isso, não. O Mano falou que ele falou lá. Ele falou que pode cair. Uma pergunta. Ele só sugeriu, ele não disse que cairia. Ele gostaria. Não foi nada disso. Eu fiz uma pergunta. Falei, o São Paulo corre risco? Interrogação. Sombra falou que corre. Só isso, eu não falei vai cair. O Sombra disse que corre e o Mota não. Se você for. Você, é, porque o Mota é terceirizado. O se Mota você disse que o Mota falou que o Sombra chegou em três quatro. Favor se, você time, for pegar, se você for pegar a pontuação do São Paulo, o São Paulo tem 23 pontos só, gente. 26. O, 26. O Figueirense, que é o último do Z4, com um jogo a menos. Só isso. Um jogo a menos. Eu não falei que vai cair. Eu perguntei se corre risco. Lógico que corre. Ô, Benja. Pois não? Eu posso dar minha opinião sobre São Paulo? Lógico. Não, mas é pra isso que você ligou, cara. Ainda mais que a sua isenta. Eu, na verdade, eu sou um São Paulino muito chato. Eu participo de grupo de WhatsApp de São Paulino. Os caras querem me arrebentar. Porque, assim, eu sou um cara. Eu sou um cara que, sincero. Assim, eu analiso o time, meu time, não pela camisa, porque eu sou São Paulino, entendeu? Eu analiso porque eu gosto de futebol. Eu acompanho o São Paulo desde 90, vi muitos times bons do São Paulo, e o nosso time hoje, pelo amor de Deus, né, dá vergonha. O meu time, na verdade, contratou o Ricardo Gomes agora, sou totalmente contra o Ricardo Gomes. Não acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo, né, quando ele treinou o São Paulo. Acho ele péssimo, entendeu? Não tem nenhum. Não existe um porquê do Ricardo Gomes ser contratado. Inclusive, o maior sucesso do Ricardo Gomes, desculpa, né, puxar esse episódio triste dele, foi quando ele teve AVC. Entendeu? Porque título, treinar um time e ver que um time, poxa, cresceu e evoluiu por causa dele, eu não vi. Nem no Botafogo, inclusive, que tá lutando lá pela zona de rebaixamento. A minha opinião é essa. O Mota falou que o São Paulo briga pelo G4. Imagina, jamais. Não, assim, eu torço pro São Paulo chegar ao G4, mas não vejo futebol para isso. São Paulo, infelizmente, ele vai lutar ali pelo 8º e 15º lugar, na minha opinião. Aí, Mota, não tem futebol para isso. Ué, mas eu não tô xingando, eu falei alguma coisa? Opa, fala. Mas tô torcendo muito pro São Paulo. Você, véio, São Paulo não fica revoltado comigo, porque eu penso assim. Cada um tem uma visão, velho. Não vejo São Paulo dessa maneira, entendeu? Eu respeito o Motinha, espero que o São Paulo faça isso que o Motinha está falando, mas eu, não, sinceramente, não concordo. Acho que não, isso não vai acontecer. O São Paulo não tem tempo e nem time para isso. Ô, Max, sabe o que mais me preocupa? Muito instável. É o que você está falando, é verdade. O futebol de São Paulo é muito ruim e o elenco, é lógico, carece de qualidade técnica, né? Agora, sabe qual eu acho que é o grande problema, cara? Vamos supor, você não é a favor do Ricardo Gomes e nunca fosse a favor. Se você me perguntasse antes quem eu não contrataria o Ricardo Gomes. Eu só coloco a questão de falar, ok, vamos apoiar o Ricardo Gomes, porque eu também não vejo outras soluções em nível nacional. Mas isso aí é outros 500. Acho que antes do técnico, o grande problema é diretivo. Por quê? Cara, concordo. Será que existe uma uniformidade de pensamento dentro da gestão? Segundo, por exemplo, o próprio Benja, como eu também já tinha lido, o Ricardo Gomes teria sido uma escolha do Leco, né? Sim. Talvez não tivesse sido uma escolha dos demais companheiros de direção. Tudo bem, ele é o presidente, ele pode fazer prevalecer a palavra dele, porque ele é o presidente. Então, o que eu vejo, de repente, é o seguinte, eu não vejo a direção do São Paulo, às vezes, falando a mesma língua, a partir do momento que, assim, não há talvez um comum acordo em cima de um nome. Eu acho que o São Paulo contratou alguns jogadores que têm bom potencial, que podem mostrar bom futebol, mas faltam jogadores. Não vejo uma quantidade suficiente de bons jogadores para atuar nesse São Paulo e fazer com que o São Paulo desenvolva um bom futebol. Independente de ser o Ricardo Gomes, se viesse um estrangeiro para cá, que pegasse o elenco do São Paulo, vai ter as mesmas dificuldades. Se fosse o Rueda chegando, se fosse o Galhardo, se fosse o Luxemburgo, não importa quem fosse. O elenco é o mesmo. Ele ia ter que encarar que a lateral esquerda do São Paulo é ocupada pelo Mena. Ele ia ter que encarar que o São Paulo tem uma carência de meias armadores. E ontem o jogo foi latente isso. São Paulo não tinha armação nenhuma, né? Então, fica notório também que, por exemplo, o São Paulo não tem um bom banco de reservas, não tem grandes opções, né? Se o time titular já não é bom, imagina o reserva. Então, né? Falta qualificação. Ok, o Chaves pode ser bom? Pode. O Cueva pode ser bom, embora ontem tenha feito uma partida asquerosa. Ele conseguiu matar todas as possibilidades de articulação de gol na frente, dentro da área, fora da área. Foi horrorosa a participação ontem do Cueva. O que ele fez de bom em outros jogos, ontem ele descontou. Pode ser bom? Pode. Mas é muito pouco em termos de qualificação técnica pro São Paulo Futebol Clube. Não é criticar porque veio o Cueva, é criticar porque não vieram outros bons jogadores. Aí você pergunta, sim, mas quem? Pô, vamos varrer aí o mercado, vamos procurar que a gente acaba achando alguma coisa. Assim como o São Paulo achou o Cueva, assim como o São Paulo achou o Maicon em algum momento, assim como achou o Caleri, faltam jogadores. Faltam, isso é notório. Sombra, eu acho que o São Paulo até poderia muito bem ter utilizado, eu concordo, o técnico da base aí, que estava até agora comandando São Paulo. Eu não acho ele pior do que o Ricardo Gomes, sinceramente. Mas a gente não ele pode nem achar que... nem... Ah, desculpa. Achar pior que o Ricardo Gomes não dá, gente. Vocês estão julgando um técnico de base, sim, por duas partidas? Se é pra gente julgar o Jardine por duas partidas, desculpa. Eu não sei em que lugar do planeta que ele enxerga que o Hudson é meia. Sim, mas eu também não consigo enxergar o Ricardo Gomes como um excelente técnico, entendeu? E nem médio técnico, eu acho ele fraco. O Jardine, pelo menos, ele foi campeão com o São Paulo pela Libertadores, ele tem a base na mão, ele sabe, de repente, utilizar a base melhor que o Ricardo Gomes. Eu acho é diferente que você ter um time como o São Paulo. Como não São tem Paulo, hoje. Tá mas o São Paulo não tem hoje... financeiramente, capacidade de contratar um bom jogador. Então, a gente tem que olhar para esse lado também. Utilizando a base, talvez não tenha um meia, mas tenha um bom zagueiro, tem algum lateral bom, entendeu? Não ficar comprando jogador à toa, eu concordo com o que o Mano fala, comprar mais do mesmo, eu não concordo com isso, entendeu? Acho que agora seria pé no chão, lutar para de repente ficar em oitavo ali, porque não vai sair mais que isso, infelizmente, é a minha opinião. E de repente tirar da base algum jogador legal, entendeu? Para o ano que vem, já dá experiência para ele. Mas o que tinha da base de jogador legal lá subiu com o Luiz Araújo, que é jogado em campo. O cara é jogado, sim, em campo. Exatamente. O Luiz Araújo, ele não é escalado, ele não substitui. Ele é jogado em campo. É mais ou menos assim, olha, ele tem bom drible e velocidade, vai que acontece alguma coisa. Sim. Luiz Araújo, ele está sendo jogado em campo. Um jogador de base, ele não pode ser jogado dessa maneira. É aquela história que a gente fala, às vezes coloca a base e queima o jogador por causa dessas coisas. Ele é um jogador que ainda tem que ser lapidado, ele é um jogador que não sabe soltar a bola no momento certo, ele ainda tem um pensamento que falaram, olha, você é muito bom, você é promissor, ele acha que ele tem que driblar o time inteiro, tem que ir pra adversário. Cima de qualquer jeito. Ele não sabe em que posição ele atua no campo. O São Paulo, taticamente, ele tá ainda... O Balsa tinha uma formação, o Jardim entrou com outra formação e possivelmente o Ricardo Gomes terá outra. E nessa confusão toda, o Luiz Araújo... Quem perde São Paulo. Quem perde São Paulo e o Luiz Araújo vem sendo escalado de maneira jogada. Não é isso, não é assim, sim, também que faz, sabe? É complicado. Eu concordo. Agora, eu concordo. Se isso tudo está acontecendo, o problema maior vem de cima, né? Acho que a questão maior vem de cima, porque não trouxe jogadores suficientes no tempo certo... Né? Não se preparou, quase. Olha, o Bufarini, embora ontem tenha tomado um big drible lá do jogador do Botafogo, a meu ver foi o melhor de São Paulo em campo, foi o Bufarini, que tomou aquele drible, beleza, acontece, é do futebol, porque o outro também tem o direito de dar o seu drible. Dele, ou seja, passou por um monte de gente antes de chegar nele, não tinha ninguém nem na cobertura dele, com certeza, o cara correu mais 30 metros sozinho ali até cruzar a bola. Então, o Buffarini, por exemplo, foi uma boa contratação. Mas, pelo amor de Deus, o cara foi contratado porque a FIFA acabou liberando. Sim. Não é o tipo de... Você não pode contratar jogador também, nessa, né, situação, né? Cinco minutos pra acabar... Cinco minutos, assim... Foi... Tô falando assim, ilustrando, né? Porque eu sei que não foram cinco minutos, mas você vai deixar pra dar uma cartada dessa pra fechar a janela? É complicado. Foi muito no risco, né? Foi muito em cima e quase não pegou o jogador e ia continuar com o nosso lateral antigo, que era um lixo. Também. Então eu nem contesto quem foi contratado, eu contesto a falta de jogadores. Deveriam ter vindo mais e antes, porque todo mundo sabe quando fecha a janela, com antecedência. Todo mundo sabe tudo isso. Falta de planejamento, claro, né? Então... Independente de ser o Ricardo Gomes, eu não tô nem colocando, você não gosta do Ricardo Gomes, beleza. Eu, ok, vou apoiar. Era o meu sonho? Não era, mas eu tô aqui pra apoiar quem tiver lá, porque também fazer o contrário não vai adiantar nada. Vai jogar só vai piorar a situação. São Paulo, nós torcemos, independentemente de quem estiver lá, vai torcer. Agora, quem viesse ia pegar um elenco, tecnicamente, voltado pra ficar em sétimo, oitavo lugar. Sim. E que aí você fala, pô, mas chegou na semifinal de Libertadores... Mas Copa é uma coisa, pontos corridos é outra, é diferente. Copa você põe tudo em dois jogos. De repente tem um componente psicológico muito forte. É torcida, estádio cheio, né? Você tem aquela pressão. Às vezes o próprio adversário é melhor que você, mas ele às vezes sente uma pressão de um jogo. Tem o imponderável de um cartão, de um pênalti, uma expulsão, uma contusão. Por exemplo, a gente vai ficar sem o Cueva agora, o Peru escalou ele para jogar. Até alguns jogos, alguns meses atrás, São Paulo perdia muito de 3-0, eu ganhava de 1-0. Agora, pelo menos, eu tô percebendo que São Paulo tá perdendo com placares menores, né? A tendência, talvez, mais para frente, seja empatar e daqui a pouco começar a ganhar. Mas, velho, Você tá não, parecendo não que incomoda, o São Paulo caiu, velho. Ó, não te incomoda, por exemplo, você ver aí os seus vizinhos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras aí, consagrados nos últimos anos, ganhando Copa do Brasil, ganhando Campeonato Brasileiro, Libertadores. Você Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E o Santos. Vizinho. Não, perdão, é o Santos... É, são... você não fala o nome do Santos, não, tonto? Santos, Corinthians e Palmeiras, velho. Eles vêm lutando aí por um lugar de protagonista. O São Paulo, Motinha... Desde 2012, olha lá, o ouvinte tá desligou porque não tem argumento. Não tem argumento. Então o bagulho é o seguinte, São Paulo desde 2012, velho, que comemorou aquele meio título da Sul-Americana. Meio título? Não, meio na sua interpretação, não, né? Para, o time não voltou, não jogaram o segundo tempo, meio título. O Palmeiras ganhou o mesmo título, ganhou a Copa do Brasil, e daí? Velho, então não incomoda vocês o fato de vocês estarem na segunda lacuna hoje? Copa do Brasil, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Vocês estão na gaveta de baixo, velho. Cada um ganhou um título, o título é mesmo. Não, vale mais porque... Vocês estão na gaveta de baixo hoje, velho. É um título internacional, o São Paulo continua sendo o maior ganhador de título internacional do Brasil. Um dos maiores que ganhou tem título no Brasil. A Copa do Brasil leva direto ao Sul. Aí é questão sua, preferência. Título é título. O Domênico não foi estúpido com vocês, foi agressivo. Não, ele tá falando, preferência. Mas ele não foi estúpido com vocês. Título é título. Vale a mesma coisa. Pede desculpa pro Lolo. Não, não foi com o Domênico. Foi sim. O Mano que falou meio título. Não, o Domênico falou. Título é título. Pra mim, título é título. Não, meio título, velho. Vocês viram ter meia taça só. Meia taça é sutiã. É, também meia taça. Eu uso, sabia, menina? Você usa? Ah, minha taça. Você precisa ser uma taça inteira. Aí a Domênica pega no meu seio e fala, a taça do mundo é nossa. Valeu, Brasil. Oi? Sua mãe pega assim. Pra guardar essa teta aí, precisa ser uma taça inteira, mais um quarto, velho. Isso é louco. Ô, Robertinho, você tem uma pitada histórica? Você tem uma pitada histórica de algum título, algum time que ganhou meio título? Coisa de 71, né? Não, 73. O Corinthians e Santos dividiram o troféu. Não foi 74? Não, 74 foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, 73. Isso. 73 que o Armando Marques errou a contagem dos pênaltis. Uma coisa tão difícil. É. Hein, Robertinho, tem uma pitada histórica? Você me lembrou uma história. Antes, ontem estava assistindo, né? Em casa, Brasileirão, hipismo, natação. Coloquei 5 computadores e a minha televisão. Ontem não tinha natação, terminou sábado à noite. Reprise. Ah. Reprise. Enfim, eu me lembro, viu, Benjamin? Ah. Era 1923. Não, caraca. Era 25. Caraca. Não, era 1902. Caraca. Exatamente. Continua que você vai? É. O futebol tinha acabado de chegar, né? Trazido pelo grande Charles Miller, amigo de papai. Eu não sei se você sabe, só uma pitadinha, viu, menino vlogueiro? Não, já foi ao Pacaembu? A praça se chama Praça Charles Miller, em homenagem àquilo. Tá brincando. Verdade. Quem que ele era, do papai? Amigo. Ele era amigo de papai. Amigo de papai. Não, mas agora você deu uma notícia. Ele era Charlinho. Oi. Você deu uma notícia que agora eu não tinha a menor noção. Exatamente. Que a Praça Charles Miller tem um nome em homenagem a Charles Miller. Por causa do Charles. Ah. Era pro menino vlogueiro saber. Qual o nome dele? Luiz Fernando. Luizinho. Luiz Felipe. Luizinho. O garoto então, capricho. É, dizem que nos próximos dias a gente vai ter o garoto blogueiro aqui. Garoto blogueiro. Com certeza. Fala picotado, coisas de desconexas sem graça. Menino blogueiro. Youtuber. É coisa rápida, não meu filho. Fica de costa pro Renan, velho. Renan tá olhando pro céu. Desculpa, Renanzinho, corintiano Renan. Enfim, já foi na família Pimpolini? Não. Pega o seu papai e fala, papai! Ele vai perguntar naturalmente, filho, aonde você quer ir? Papai, que coincidência, quero conhecer a família Pimpolini. E aí você pede pro Jefferson levar o Jefferson. É. Ah, com certeza. Jefferson é meu truque. Só lembrando que pra você que gosta de Pokémon, tem um Pokéstop agora dentro da família Pimpolini. Legal, vou lá, velho. Quer dizer, você come uma esfirra e quebra Pokémon. Caça Pokémon? Pokémon. Exatamente. Da esfirra. Inclusive, em homenagem, fizemos uma esfirra redonda chamada Pokémon. Em homenagem à Pokébola. Isso é inovação. Família Pimpolini sem número. Enfim, onde eu estava mesmo? Charles Miller, 1902. Família Pimpolini sem número, não. Qual que é a rua? Ah, Alameda Santos sem número. Nosso ego. Isso, o bar já foi lá. Já foi. Enfim, então, pô, mas 1902, espera, hein, o primeiro time, viu? Viu, Matias? Você pergunta, pô, você e fica tá com sono, aí não. Ó, o primeiro time, viu, Mar? Porque antes o Morumbi era uma fazenda. É. Não tinha nada. Ainda é. É verdade. Se você não entende de história, é difícil. Ali era uma fazenda, amor. É verdade. Não, mas aí, Roberto, não adianta. Qualquer assunto que você vai falar, ele não vai entender. Os funcionários da fazenda, contra o senhor da fazenda, fizeram o primeiro jogo registrado. Pode procurar isso na biblioteca. Era vassalos contra... O senhor feudal. É. E naquela época, infelizmente, tinham os escravos. E eles ganhavam... Eles ganhavam coisas poucas, camisas ferradas, cortadas. E um desses prêmios era uma taça quebrada no meio, mas uma taça de champanhe. Champanhe? É. Então ficou conhecido como o clássico da meia taça. E os funcionários ganharam e todos foram executados. Por quê? Porque o chefe não queria perder. O chefe? É. O senhor feudal. É. Ele assassinou os escravos. Dom Albertone. Como? Dom Albertone. Dom. É. Dom. Ele era italiano, eu não sei se deu pra perceber. Albertone, eu achei que ele era grego, é italiano? É, mas aí ele tinha uma filha, que era Gianni, e não é essa da TV. É, Gianni Albertone Spolides, que era grega. Qual que é o sobrenome último? Polides. Então foi isso, viu, Benja? O clássico da meia taça. Meu. É, Peleu, o centroavante fez o gol. Fez o gol, viu, menino? Peleu. Peleu. Peleu. O centroavante sem dedo, ele não tinha o dedo dos pés. Nenhum dedo? Então, ele tinha um, mas era a continuação do pé. Parecia... Mas nos dois, o direito e o esquerdo? Não, para aí. O direito ele não tinha pé. No esquerdo, ele tinha um, parecia uma joanete. Pô, esse cara joga ainda, coitado. Vamos falar pro Cristóvão, pô. O lugar do André. Ele fez o gol e tomou um tiro de carabina nas costas. Nossa. Porra. Não vem mais. Não. Nossa, essa história é pra cima, né? Um não tem pé. Só tomou um tiro nas costas. O feudal matou todos os escravos. É um torneio. Nossa, mande um beijo. Mando. Pra minha amiga, Rogéria Pimpolini. Um beijo pra Rogéria Pimpolini. É o único travesti da família Pimpolini. Ah, tem isso também? Ela faz a apresentação. Ela tem um kibone? Ela tem um kibone. E viu... Tem uma novidade agora na família Pimpolini, que é uma banda italiana que toca enquanto você janta. É uma inovação da família. São Los Pimpolocos. É uma banda italiana espanhola. Meu Deus. Um abraço. Abraço, tchau. Valeu, Pimpolini. Obrigado. Dodô. Esse é o Estádio 97. Calma, o Motinho já vai falar, porque agora... Ô, Dodô. Eu. Ô, Dodô. Atenção, Dodô. Ah. Você vai falar da Pirelli? Pirelli, vamos falar da Pirelli. Olha só que legal, Sombra e meus amigos. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? Legal, quero ir. Olha só que legal. Então, olha, presta atenção. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra, hein? E olha, serão 250 ganhadores. Olha que legal. Acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli, hein? Consulte o regulamento lá no site pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Tá bom? Todos juntos por um trânsito melhor. Olha que legal, hein? Você vai poder assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com a Pirelli, hein? Boa. Sem dúvida, sem dúvida. Motinha, só queria dar um recado antes de você falar aí. Sei que você vai trazer informações. Olha, galera do poker, preste atenção. Opa. Vem aí o segundo torneio Energy Poker. Vai ser aí no final de setembro. Joga poker, ô Marçal? Não. Não joga? Você não sabe jogar. Só videogame. Só videogame? Ah. Videogame que é minha praia. Ah, mas quando você ficar mais velhinho aí, passar dos 18 anos, não. Vai aprender a jogar... videogame. Ah, mas você vai mudar de ideia. No momento, você vai continuar jogando videogame, mas vai aprender a jogar poker. Vai na minha, não é não, mano? Ô, oh, da hora, velho. Ainda mais quando você pega lá, que nem Las Vegas, um strip poker. Ah, não. É fera. É isso aí, olha. Vem aí o segundo torneio Energy Poker, com a premiação garantida de 150 mil reais. Top, hein? Premiação garantida mínima. 150 mil reais, mano. Show de bola, Assombrado. É show de bola. Vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Aí sim, velho. Não é legal? Legal, meu. Dá tempo de você se planejar, muito bacana. Aí você fala, mas onde eu fico sabendo informações? Como faz pra eu pagar, fazer inscrição? Acesse energypoker.com.br. energypoker.com.br. Acesse agora para você conhecer tudo Energy sobre o segundo torneio Energy Poker. Não, Energy y. Com Y. Ah, tá. Com Y, tá bom? Acesse agora, faça a sua inscrição, entre nessa que você vai gostar. Um torneio sensacional. Pô, vai ter um open bar de chopp durante todo mundo. Legal pra caramba. Ô, meu Deus do céu, mas beba com moderação, hein? Senão você vai ficar tão lelé que você depois não vai saber vai que perder. Você. É, vai dar all-in com um par de dois, como diria o mano. Não é não? Eu dou all-in com par de dois. Mas, Sombra, vale a pena. Pra galera que curte mesmo jogar um pôquer, com certeza. Porra, cara. Sensacional. Uma premiação mínima de 150 pau, mano. Ah. Pô, alivia o lado, hein? Alivia o lado. Motinha, diga. Ô, Dodô. E vovó, opa, diga lá, diga de história nós. Do foi perdão. Essa do Tietê, fizeram lá, fizeram injúria racial contra o Tietê, né? O Palmeiras tá pedindo punição aí, né? É verdade, no campo. É. Lá no Paranaísta? É, um torcedor imbecil do Atlético do Paraná xingou ele, né? É. Aí é toda hora isso. Parece no Sul, hein? De novo lá, aquele papinho de macaco, aquela coisa. É. Aí no Sul toda hora isso. Mas peraí, o Atlético Paranaense tem inúmeros jogadores aí negros também. Você tem o Nicão, você tem o Walter. Entender, mano, juro. São uns idiotas. O melhor jogador deles é o Valtinho. Então, o Walter, então. Tem o Nicão, tem outros lá também, velho. Mas foi um torcedor, né? E o cara chegou e o Palmeiras quer punição do cara e tá oferecendo... E parece que tem imagens disso aí. Tem imagens, cara, imagens falando. O cara tá complicado. E quer saber, Domênico, não é só por esse fato, não. O Santos foi jogar lá também... O Aranha, lembra? Não. Ele foi no estádio do Grêmio. O Aranha e Grêmio. Não, mas o goleiro do Santos, ele foi alvo de cusparadas quando ele foi pegar a bola. Tá certo? Você fala agora o gol. Agora, hoje. No Campeonato Brasileiro. Os idiotas estavam ali atrás do gol, acertando cusparadas nele, ainda reclamou que o torcedor foi repreendido pelo árbitro. O árbitro também, que é um banana lá, foi falar um monte lá pro goleiro do Santos. Ao invés do cretino ir lá e falar pro policial, falar, retirem aquele idiota que tá cuspindo num profissional que tá trabalhando dentro de campo. Não, ele foi lá e ainda comeu o toco do goleiro do Santos. Então essa torcida do Atlético Paranaense precisa tomar uma pena e pesada, velho. Não vem com esse negócio de multinha de 10 mil reais, não, que isso aí não alivia nada. Tem que fechar ela na baixada, velho. Tem que perder mano. Inclusive, o Palmeiras lançou uma nota falando que a culpa não é do Atlético Paranaense, né? Mas então, quem foi que fez isso do tem torcedor, que ser punido. Né, pra prender o torcedor, não adianta fazer. Mas é que tá, clube. Você muitas vezes não consegue punir o torcedor porque você não tem ali uma pessoa ali que possa puxá-lo pelo braço e prender, né? E tirá-lo. Aí que tá. Porque quando o clube fala, não temos culpa, não tem culpa até a página 2, velho. Não tem culpa até a página 2. O que tá sendo praticado dentro do seu estádio, por exemplo, se eu vou no estádio, Domênico, e arremesso um rádio pra dentro de campo e ninguém me pega... A culpa é do clube. O clube vai perder mando. Agora, porque um torcedor pratica um ato asqueroso, nojento, em pleno ano de 2016, velho, como esse, na boa, o clube ele precisa ser punido sim, mesmo que seja por uma atitude aí de um torcedor, os outros que estiverem do lado, então, que caguetem o cara, claro, pra evitar que o clube perca esse mando. Até porque é feio o que ele faz, não é só evitar, não, é pra dar o punimento. E verdade. Outra, ô vó, você pega ali dentro da própria arquibancada, um setor popular do estádio, tem inúmeras pessoas ali de todas as etnias. Não, de todas as etnias. O cara que tá ofendendo o jogador negro dentro de campo, ele pode ter um negro atrás dele. E aí? Aí começa uma briga, vai falar. Entendeu? Que... É um babaca, velho. O cara babaca, trouxa. Agora, só uma coisa, ô Sombrão. Ô, vó, ô, o parabéns à torcida do Palmeiras, foi a única que lotou o gol atrás do gol. Tava legal, gol, lotou gol atrás do gol. Não, a arquibancada atrás do gol. Pensei que tinha um gol atrás do gol. Não. Não, a torcida ficou atrás do gol, é isso. Confundi. A torcida do Corinthians também foi pra lá e lotou aquele pardieiro. Mas não foi não, foi metade, só dividiu. É porque não deixaram a torcida do Corinthians invadir aquilo lá. Eles não tinham dinheiro pra entrar. Se deixa lá, a torcida do Corinthians domina o estádio, velho. Ei. Lógico que é. Bem. Motinha, mais alguma coisa? Melhor mesmo público do Corinthians, mano. Oi. É verdade que o Tite pode convocar o Fagner segunda-feira? Convocar. Então, Motinha, a convocação seria hoje, pra falar a verdade. Não, seria hoje, 4 da tarde, aí o Tite acabou divulgando aí que não faria essa convocação, porque a Olimpíada tá correndo aí, ele não quer tirar o foco de nenhum jogador. O que dá a entender que ele vai convocar alguém que também tá jogando na Seleção Olímpica. Pode ser Luan, Gabigol, sim, ou Gabriel Jesus, enfim. Jogadores que estão jogando Olimpíada também podem ser convocados. O Thiago Maia, sei lá. Enfim. Você vai rotar? Com relação. Mano? Não? Ah, você vai rotar. Não, não é, porque eu quase espirrei. Parecia que ele tava rotando. Não, eu quase espirrei. Mas com relação aí ao Tite, ô Motinha, ele precisa respeitar um prazo para que ele possa convocar os jogadores que estão atuando lá fora também. Então o Tite ele já enviou a lista para a FIFA, tá certo? Para respeitar esse prazo e já comunicou os clubes. Os clubes já estão sabendo quem será convocado. O Fagner possivelmente estará nessa lista. Estão falando também que o Rafael Carioca, inclusive com mérito, vai estar na lista também. O volante do Atlético. Eu falar do Moisés. Eu fiquei sabendo que ele queria convocar o Bufarini. Não sabia que era gente. Você é louco. Precisa se informar melhor. O Bufarini, ele não é um encravado do Fagner. O Fagner joga muito, velho. Mas o Bufarini é bom também. Tem uma informação forte, que essa é forte, né? Fala aí, Pretzel. Boa noite. Boa noite a todos. Dá boa noite pro Renan. Informação com credibilidade no tempo certo. Dá boa noite pro Renan. Boa noite, Renan. Dá boa noite pro garoto vlogger. Boa noite, garoto vlogger. Ó. É minha vinheta. Informação com credibilidade no tempo certo. Capricho. Vamos lá, toda vez que eu falar em Preto, você fala isso, Domingo. Como é que eu falo? Você informação com credibilidade no tempo certo. Nossa. Em Preto, seu. A cara do Domingo. Informação com credibilidade no tempo certo. É uma informação forte de dentro da CBF, né? Serão convocados 23 jogadores. Bom, geralmente é isso mesmo. E? Né? Não, é essa a informação. Ah. Mas pois, todo mundo já sabe. Se você sabia que você tem fontes fortes também na CBF. Ô Sombra. Meu Deus. Eu tô lendo uma informação aqui no site aqui do UOL, no blog do nosso amigo. Quer dizer, amigo não, né? Amigo é aquele cara que você frequenta a casa e tudo mais. É verdade. Uma pessoa assim que já participou com a gente aqui, mas que não gosta tanto assim da gente também. O Vitor Birner. Ah, diga. O título da matéria é o seguinte, ó. Ceni quer se preparar e retornar o ano que vem ao São Paulo. Aí no corpo da matéria aqui, se o Leco aprovar a ideia, existe a possibilidade aí do Rogério Ceni aí assumir um cargo, Sombra, dentro da comissão técnica do São Paulo. Você gostaria do Rogério ali próximo, ali talvez, não como treinador, mas talvez criando um pouco mais de casca, talvez aí desenvolvendo um lastro, para que ele possa ganhar uma maturidade, talvez no futuro, assumir aí um cargo de treinador de São Paulo? Pelo menos a princípio seria fazendo parte da comissão técnica. Você fala de comissão técnica... Comissão técnica eu vejo no Rogério Ceni a única possibilidade treinador. Eu não consigo imaginar o quê? Sim. Assistente de treinador? Não, mas o Rogério poderia servir como um elo entre os jogadores e a diretoria, talvez. Ah, na boa. Fazendo aquele cargo, talvez, que o Edu fez no Corinthians. Treinador de goleiro? Eu não vejo não? assim. Acho que o Rogério, ele é um cara... Não, mano, pô. Que... Podia. Acho que o Rogério é um cara de personalidade forte... Ele é um cara que talvez quando ele estiver dentro de uma comissão técnica, ele vai ser um cara onde possivelmente ele vai querer ter as suas escolhas, fazer as suas escolhas. Não, mas por exemplo, ele como diretor de futebol. Ele vai ser comandado. Você não gostaria do Rogério Ceni talvez como um diretor de futebol? Porque, mas é só para dizer que o Rogério faz parte de um processo ou é para mandar de fato? Ah, eu acho que o Rogério chegaria com moral para mandar. Olha, eu gostaria de entender primeiro assim, quais são os conceitos dele... O que ele imagina como diretor de futebol, você entendeu? O que ele pensa, o que é bom um time... Será que ele está preparado para isso? Olha, ser diretor de futebol, desculpa, não é assim. Não acho que não é assim. Só mandado, né? Só vai lá e ser diretor. Não, porque eu não consigo ver o Rogério Ceni sendo um diretor de futebol, mas que responde às vontades do presidente ao vice-presidente, por uma questão hierárquica ou por uma questão, não, tá tudo acertado, a gente tá aqui, é meio figurativo. Sabe, mano, precisa entender bem onde colocar as peças nesse tabuleiro aí, cara. Sim. Entendeu? O Rogério, recentemente, ele até acompanhou a seleção brasileira naquela excursão que o Brasil fez aí. Que eu acho uma coisa que pra ele, não sei, pode ser que ele tenha gostado, mas... Não, mas pra ver como é que funciona, né? Porque o cara, às vezes, como atleta, ele não tem a noção exata do que tá acontecendo ali no backstage, ele não, né? Ele já foi atleta. Sim. É, duvido que ele tenha visto muito mais coisa do que quando jogador, viu, mano? Mas, sei lá, palpites. Vamos ouvir aqui as mensagens via WhatsApp? É, você pode mandar sua mensagem através do 94-353-0150. Sombra, aqui é o Francisco da Vila das Mercês. Queria falar que a escolha do Ricardo Gomes dentro do mercado atual de técnicos foi uma boa escolha. Ele teve uma boa passagem pelo São Paulo em 2009-2010, acho que vale a tentativa. E com certeza ele é bem melhor que o Cristóvão Borges, né? Aí o Mano vai falar que ele é técnico do time que tá lá em quinto, sexto lugar, mas é técnico do time que tá nessa posição porque já pegou lá. Porque se tivesse pego desde o começo, não estaria nessa posição, não. Abraço a todos e chupa, Mano. Olha, curiosamente, vai pro inferno. A contratação do Ricardo Gomes, por muitos são paulinos, eu não sei dizer, mas talvez a maior parte, foi uma tragédia. Mas o que eu recebi de mensagem de corintiano falando assim, porra, trocava pelo Cristóvão já. Sabe, corintianos, né, falando que preferia ter o Ricardo Gomes do que o Cristóvão. Tudo bem que tá comentando, tá comentando debaixo do efeito de uma derrota por 3-0. É diferente, emoção, né? É diferente. Boa noite, amigos do Estádio 97. Aqui é o Lúcio, São Paulo e da Zona Leste. Ah, então, eu acho assim, esse Sombra aí é muito pessimista, cara. Eu acho que ele fala tanto que o Benjamin é o São Paulino do estádio. Na verdade, eu acho que é o contrário. Ele que é o corintiano investido do estádio. Ai, tem que ter um pouco de confiança no time também. Ah, Sombra corneta. É, rapaz, mas eu não... Pode rotular como você quiser, já tô acostumado, não tem problema não. Isso não me atinge nada. Ah, duvido que quando você deita agora a sua cabeça no travesseiro, lá você não fala, pô, o cara falou que eu sou corneta, você não faz uma autocrítica. Mas dormi, mano. Tá bom, pô. O Sombra leva o áudio gravado pra casa. Lógico. Pra te ouvir onde eu posso melhorar. Você não faz isso? Faço. Isso é autocrítica bacana. Faço todo dia, viu, mano? É humildade, né? Eu faço todo dia isso. Fala, Sombra. Lindo. Motinha, Motinha, vamos deixar de se contentar com pouco, cara. Pelo amor de Deus. São Paulo é grande. Desde 2009, vice do brasileiro, que a gente não ganha nada. Uma sul-americanazinha fraca e mais nada. Aí, vamos se contentar com pouco, não, que São Paulo é grande. Tem que abrir os olhos dessa bate no peito! E fazer esse time andar, porque não tá jogando bola nenhuma. Demorou? Falou, é o Igor Tricolor. São Paulo é grande, mas a política do São Paulo é pequena. Aí é difícil. Fala, Dodô. Beleza, cara? Aqui é o Lindomar de Cotia, cara. Lindomar. Palmeirense nato, verde de coração. Adoro verde. Agora ninguém segura mais não, hein, Dodô? Não tem pra ninguém. Pô, e os gambá, cara? Quer colocar o André Balada pra jogar 11 horas da manhã no domingo? Tão é louco. Você, ah, desculpa aí. Chupa, mano. Valeu, galera. Zé Balada. Vocês são impagáveis. Velho, primeiro, o cover do Giliardi. Ah, é, lógico que é. Fala cantando, bacana. Uma coisa é o Giliardi aí, que é um baita cantor brasileiro, ter a voz assim, sabe? Tipo, já fazendo uma rima na frase. Agora você não. Você não, é de catar, maluco. Yeah, é de catar o cover do Giliardi. Isso, um abraço pro Silvinho, filho do Giliardi, que ouve a gente direto também. O Giliardi também. E que é palmeirense, né? Não, não, mudou de time. Mudou? Não, senhor, não, muda não aguenta mais. Não, não, não. Aguenta mais ser zoado. É, ele quer aguenta ser mais ser líder. Ele falou, pô, não tem mundial, cara, é pesado. Falou, todos meus amiguinhos têm. O papinho deles. Ou todos meus amiguinhos têm. Ah, o galinho. O mesmo papinho de sempre. Não consegue mudar. Mais mensagens aqui, vamos lá, mais mensagens no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Alô, galera do estádio, boa noite, aqui é o Vanderlei, eu moro em São Bernardo do Campo, na Vila Oliveira. Sou São Paulino, acho legal a contratação do Ricardo Gomes, porque ele é um treinador muito bonito. Um beijo. Nossa, você é São Paulino, que piada sim. Boa, ai, eu gosto do nosso Paulino, ai, vou brincar que eu sou gay, que hoje é um cara bonito, ai, quinta série, vai te catar, o trouxa. Ué, mas qual é o problema, se o cara quiser achar homem bonito, qual que é o problema, Motinha? Você que deveria ser o cara que é a referência no rádio, tá bom, vai. Você que é o cara que levantou a bandeira, velho. É, eu vi quando o Sheik beijou o cara, vocês apoiaram ele. Tá sendo fascista. O Sheik, é a vida do cara, velho. Teve que pedir pra ir embora, invadir o você CT, queriam bater nele. Imagina, mano, a vida do cara, mano. É verdade, senão o Sheik tava lá até hoje. Você vai dar verdade. É verdade ou não é? Lógico que não. Então vamos ser hipócritas. O ciclo dele terminou. É, hipócrita. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim, Mota. Do Sheik teve um final. Acabou. Mas o final foi o beijo adiantou. Ele não tava jogando nada, velho. Você tem que respeitar os gays. É. Rapaz, vai te catar também, velho. Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de BV Financeira. É, BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Boa noite. Aqui é Alex de Guarulhos. Com relação aí ao Motinho São Paulo, eu também acredito que o São Paulo no final do ano vai chegar no G4. Eu acredito também que o Brasil vai fechar o quadro de medalhas em primeiro e que time de basquete vai ganhar do time de basquete dos Estados Unidos. Valeu, um abraço. Aí você acredita como eu e eu que sou o corneteiro, tá vendo? Boa noite, galera do estádio, que é o Herrera São Bernardo do Campo, corintiano. Tava lendo agora há pouco na internet que tem torcida do Corinthians indo lá na porta do clube fazer protesto. Eu espero que eles não protestem só contra o técnico, né? Porque um time que cria 25 oportunidades de gol e não consegue fazer um gol, não dá pra crucificar só o Cristóvão, né? Ai, ai, ai. Esse ano vai ser difícil. Um abraço. Ai, tem razão. É, o maluco tem razão. Pelo lado do jogador, né? Porque quem faz o gol é o jogador. Ele tem razão. O Cristóvão tem uma pequena parcela de culpa. Mas não é o Cristóvão, dele. Ele mexe errado. Agora, você não pode também... Quem você acha que mexe melhor? Ah, o Domênico. Domênico mexe melhor. Porque às vezes quando ele tá. Sabe, aquela, eu mexo na bundinha. É, mesmo? Olha, mexe a bundinha. Como assim? Como assim mexe a bundinha? Mexe a Vini! Vini! Mexe na sua bundinha, eu falei. Vini! Mexe a cadeira. Vini mexe a cadeira, né? Mexe a bunda. Cadeira. Oi. Mexe a cadeira. Mas ele tem razão, Sombra, porque o. Repito, o substitui mal o Cristóvão. Mas o time que o Cristóvão tem é esse. Não tem atacante, cara. É difícil esse time fazer gol, hein, Renan? O quê? Tá cortado aí, Renan. Onde você tá, velho? E aí, Renan, beleza? Ô, Renan, você tá ouvindo o que rádio? Louco, hein, tá na Alfa, né? Também. Ele nem sabe qual é a Alfa. Ô, posso levar o Renan pra dar um rolê aí, velho? Não. Deixa ele aí. Tá precisando de ferramentas? Tá precisando do melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker leva você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você viaja a Barcelona e ainda assiste esses craques de bola. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas do Ultra Máquinas. Compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com o acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br, que você já estará concorrendo. E falta pouco, a promoção acaba agora 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem em Atibaia e também em Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Boa. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Olha só, amigão, no Extra você escolhe a melhor forma de fazer economia. Passos da economia Extra é 1, 2, 3. Leve um produto e ganhe 20% de desconto. Ou leve 2 e a segunda unidade sai pela metade do preço. Ou leve 3 e pague 2. É grátis. São mais de 1000 produtos todos os dias para você economizar em tudo que precisa na sua compra do mês. Lasanha Sadia, vários sabores, 650 gramas, leve uma por R$ 10,20 ou leve duas por R$ 9,56 cada. Ou, olha só, ainda leve três por R$ 8,48 cada. Não acabou não. Pepsi ou Guaraná Antártica PET 600ml, leve uma por R$ 2,29 ou leve duas por R$ 2,15 cada. Se preferir, você ainda pode levar três por R$ 1,90 cada. E olha só, Sombra, alimento completo para cães, Dog Show, Bem-Estar, 3 quilos, leve 1 por R$ 36,72, ou leve dois por R$ 34,43 cada, ou você ainda pode levar três por R$ 30,52 cada. E tem muito mais na loja. Filé mignon congelado, R$ 12,90 o quilo. Acessórios para pet com até 20% de desconto. É isso aí. Você merece extra economia. É extra, isso mesmo. Ô, senhor, deixa eu só mandar um abraço aqui pro amigo meu, Breno. O cara tá lá pedalando no, numa bicicleta no Panamá, ouvindo a gente pelo aplicativo. Tá no Panamá? Panamá, um abraço pro Breno. Ele fala que internet é F. Você tem muitos amigos no Panamá, não tem mesmo? Tenho, internet é F. Tô pedalando no Panamá e ouvindo vocês, é você onda. Você lembra de Van Halen, Panamá? Breno, um abraço, você continua pedalando e ouvindo Star Wars. Hã? Panamá do Van Halen? Panamá! Legal, né? É, e tem uma versão brasileira que é Paraná, né? Paraná! Conheço do Van Halen. Você tá zoando, você acha? Olha, vamos lá. Agora é a hora do momento sem parar. São três ouvintes, mas como sem parar? Ligeiríssimos, na sequência! Sem parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. Ó querida Clementina. Alô? Alô? Quem fala? Dogão, Domênico. Dogão? Isso, meu pai. Já comi muito, hein? Mas você gosta com... bem grande. Isso, pode engolir gostoso. É, William Roberto Correa. Quantos anos, William? William. 41, Domênico. 4.1, né? E o bairro? RG, 4.1. Que vazio que fica. Vamos ver se eu dou um beijo aí, acerta aí. Parque Palmares. Parque Palmares. Não que eu conheço. União dos Palmares. Amigo, vou dizer uma coisa. É Zona Leste, amigo. Vou dizer uma coisa. Isso não é isso, velho. Não é. Todo mundo vendo seu lazer. É o gesto, pô. O cara tá mal pra você ali. O Renan, pô, você tratou mal o Renan aqui. Eu falei, peraí, Renan. O Renan sabe onde é pra onde é pra Mas olha, não, o Renan não conhece, porque o Renan é carioca. O Renan é carica, o Renan mora ali na Barra. Renan é gente rica, mora na Barra. Não, mas eu vou dizer, o pai. Não, agora também não vou falar, você falou que eu tô... Vai se melindrar agora. Não vou. Ah, mimimi. Tá ganhando tempo. Amarelão, não sabe e não fala, velho. Amigo, eu trabalhei na Vila Iara, em Osasco, muitos anos, meu amigo. Parque Palmares é lá, todo mundo sabe. Parceiro, sei mesmo. Então, mas agora também não quero. Agora você não quer. Meu, agora o Benjamin pôs a sola do sapato na tua cara. Ué, na minha não, velho. Esfregou, fez 360. O Renan dormiu na pia. Mas o Renan, é muito rico, ele mora na Barra. Ele fugiu da Olimpíada, ele falou. Ô, Renan, você fugiu da Olimpíada? Eu prefiro vir pra cá. E ó, que vida boa, tá de férias, porque tá tendo Olimpíada no Rio, todas as escolas foram liberadas. É mesmo? Não tá tendo aula? Não. As duas semanas? É por causa das Olimpíadas. Aí tem... Meu, eles não podem sair de casa. Deixa ele contar, Mota. É por causa das Olimpíadas. Aí até terminar as Olimpíadas não vai ter aula, entendeu? Aí é depois das Olimpíadas que retorna. Mas julho você teve férias normal também? Não. Começou em agosto. Eu entrei dia 28 de julho. Aí fico até dia 23. Aí dia 23 eu retorno. Ah, mas julho então teve aula normal. Aula normal. Ah, bom, então tá explicado. O Mota deu a entender que você teve férias em julho e férias agora. Aí sim, só prorrogou. Não tem problema, tá louco? Ô, velhinho, e o time? Palmeiras. Nós, Verdão, o líder. Tá assistindo, né? A fungada atrás, né, otário? O líder aqui é fungado. Olha aqui, ô trouxa. Ô, trouxa, que fungada! O que é isso aí? Ô, manezão, é fungadinha atrás. O Domênico sentiu calor na nuca? Só um minuto. 3 pontos é fungada onde? Só se for fungada, não. Igual do Phelps, lá, que os caras saem, o cara tá 500 metros de longe do outro, né? Tá louco? Eles ficaram uma rodada já comemora. É um jogo. Trouxa esse trouxa aí. Ô, Dodô. Fala aí, velho. Eu queria fazer um... Bom, queria falar um negócio aí. Teve um ouvinte que ligou uma vez aí. Um galinha do caramba aí. E ele falou que tava vendendo o print da tela aí da tabela, que o Palmeiras era líder. Eu tô tendo um monte de print de tela aqui que o galinhado tá lá, hein? Na frente, mas se alguém quiser se interessar pela print da tela. Esse aí não pode... consegue mais, velho. Mas peraí, você tá printando a tela esse na virada. Mas peraí, a virada do turno. Lá, galinhada. Virada do turno ou comédia? Você tem que printar a tela no final, aí eu sou marrom. Essa que você tem aí. Essa que você tem e não consegue mais. Vai, ô voz de noia. Essa campeão do campeonato, não consegue mais. Olha. Falando que tinha o print da tela. Que vai, o voz de nóia. Aí, tá vendo? Agora aguenta, trouxa. Voz de nóia. Vai, malucão, printa aí a tela, seu comédia, na 38ª rodada, não é agora não, Zé Preá. Printa lá, ô Zé Preá. Tem problema não, Zé Povinho. Zé Povinho é você, seu comédia. Zé Povinho. Zé Povinho. Ah, negócio é o seguinte, esse campeonato já tem o campeão desde a primeira rodada, é o Verdão e ninguém mais tira. É nosso, isso é nosso. Chupa, galinhada. É isso aí, boa. Vai, ou sem mundial. Ah, de catar o Zé Ruelo. Isso, procura a piada que tá certo. Não, não é procurar achar piada, hein? Vai procurar piada, não é constatar um fato mesmo. Vai no Google aí, piadas com Parmeira, porque tu não tá achando mais. Vai deitar naqueles coitados lá. Aqui não, seu vacilão. Já deitou em você. Aonde? O ouvinte 10, mano, 0. E digo mais, ó. Reza pro Paulo Nobre ser imortal, velho. Se tivesse medalha, o ouvinte ganhava medalha de ouro, prata e bronze. Ganhava tudo. Ganhava tudo. Tem argumento, sem mundial. Segue o jogo, sem falatório. Ó, meu velho. Comemorar a virada de turno. Ontem, realmente, o Palmeiras jogou bem, né? Você assistiu o jogo ou não? Vem jogando bem, né? Vem demonstrando aí a força que o Palmeiras tem. O Cuca tá fazendo um bom trabalho, tá conseguindo entrosar bem o time. Tá mostrando que o Palmeiras não depende só de um único jogador. Faz falta. Um jogador com a categoria do Gabriel Jesus faz. Mas o Palmeiras é grande. O Palmeiras tem potencial para descobrir novos talentos aí e tá mostrando isso com o Cuca, né? E a nossa presidência tá mandando muito bem. E tá parecendo o Clodovil rindo. Não tem problema não. Você. O Palmeiras tá indo bem e rumo ao título mesmo. Ninguém tira mais. Agora o problema aí é acho que a Olimpíada acaba domingo, né? Isso. Então até a Ponte Preta, o Palmeiras, claro, o Brasil classificando. Não, de qualquer jeito, tem o terceiro e quarto, joga domingo. Ah, joga de todo jeito? Então ele está fora. Não adianta, né? Torcer tá contra, viu? O problema é que o Barrios está machucado, né? Eu tenho uma informação que o Leandro Pereira vai embora. Mas fala informamento direito. Mas ele está de empréstimo, não é empréstimo? Que não, voltou? Não. Ele veio de parece vez. Que, definitivo? Parece que é, mas é uma informação que eu tive aí, né? Não, mas você sabe o que aconteceu? Ele fez a tatuagem. Ele fez a tatuagem. Do gavião. É, da águia. Ele fala que acharam que era de uma galinha. Ele achava que era da senhora e peraí, é verdade isso daí? Ele te deu uma salgada que se homenageava tatuando o seu rosto na mão. E aí o pessoal ficou bravo, bobagem também, viu? Eu também acho, pessoal, mas claro que era um gavião, mas pô... É a vontade, agora velho, não demora, né, velho? O torcedor, pode levar. Desculpa. Pode levar, mano. Olha, o Leandro Banana, do lado do André, ele é o Ibra. Dodô. É o Ibra. Ele falou que a águia quiser, é de mas Deus. Agora não era a hora de fazer isso. Mas ele disse que a águia é de Deus. Palmeiras. Aí é que tá. Estamos jogando no Palmeiras. Motinha, você tem toda a razão. Existem alguns jogadores que, às vezes... Não pensa, né, velho? Falta um cara... Pra estar do lado dele, porque geralmente esses jogadores. Tem vários assessores. E aí, né? Às vezes, parece que é negativo, né? Então, tem que ter um cara em cima desses caras. Caras, exatamente. Velho, não faz isso. Cara, você tá maluco, você quer fazer, deixa pra fazer isso depois, quando ganhar. Ou será quando sair do Palmeiras? É claro que aquela tatuagem, ele lembra um gavião, ou lembra uma águia, ou lembra o que for. Mas o Corinthians é o gavião lá, né, que os caras falam. Pra que, arrumar sarna pra se coçar com a torcida? Véi, pra que, pra né, quê? Eu, quando eu vi a tatuagem, achei que era fake. Eu fui atrás até pra ver se era verdade. Mas então, rapaz. Aí eu falei, meu, como é que o cara fez um negócio desse jogando no Palmeiras? Deixa véio. O cara homenagear o Corinthians. Para, mano. É uma burrice. Cara, por irmão, caras, por qualquer cara. Coisa que o cara fizer errado daqui pra frente, pior que ele cara não tá homenageando o Corinthians. Ele tá homenageando, se fosse homenagear, é uma torcida do Corinthians. É diferente. Então... É pior ainda. Acho que não sei se é pior ou melhor ou qualquer coisa. É bobeira. Acho que é uma bobagem, sabe? Eu acho uma bobagem, mas o torcedor fanático... Pra que procurar isso, velho? Ele fica puto. E, ó, dizem algumas coisas. Olha que tá ganhando o jogo, hein? Imagina se tivesse perdido. Quer pegar ele na rua, já... É absurdo, hein? Mas que eu vou fazer? É que vocês não gostam de pessoas que têm tatuagem, velho. Vocês são muito arcaicos, cara. Ô, William, próximo jogo do Palmeiras... É Ponte Preta, domingo, 16 horas. Em Ponte ou em Palmeiras? Aqui na Arena. Palpite. 3-1 Palmeiras. Então tá bom. Ótimo. Só falar uma coisa rapidinho, hein? Eu queria parabenizar vocês aí pelo programa. Obrigado. Todos aí são fora de série mesmo, são realmente pagáveis. Vocês são fenomenais do rádio aí. Dudu, eu sou seu fã. Obrigado, meu velho. Desde a época aí da Tribuna FM aí. Porra, nossa, cuidado, hein? Você é daqueles que seguem. Mesmo. Persegue. Ó, esse daí, ó, tô vendo esse cara na sua vida, Domênico Gato, igual aquele louco lá que invadiu o hotel da Ana Rica. Nossa, eu tô vendo uma imagem agora. Mas vocês são sacanas. Toda vez que o cara tá elogiando o Domênico, vocês. Não, Dudu, você é um ícone do rádio mesmo. você, junto obrigado, com a equipe toda, faz a nossa alegria no canto, a nossa volta para casa ser mais alegre. O Mano fala as besteiras dele, mas é um cara super gente boa aí. Obrigado, eu não falo besteira não. Você é fantástico também. Obrigado. E vocês todos aí são realmente pagáveis. Boa, velhinho. Eu queria mandar um amo ela para minha esposa, que assim como o Domênico, ela também está esperando uma princesinha, assim como você tem. O Domênico, pensei que o Domênico está esperando uma princesa. A Domênica me engravidou ontem. Mas a minha filhinha hoje faz 2 aninhos, Giovana. Parabéns, Dodô. 2 aninhos hoje. Rápido, hein, Dodô? Parabéns. Olha, é a Domeniquinha, viu? Nossa, minha filha é sensacional. Passaram 2 anos. As duas. A minha tá chegando em novembro. Passaram 2 anos, ela fez 2 anos. Que loucura. Passou rápido. Tá chegando aí, Lara, tonto. Pra fazer a alegria da passou gente. Rápido. E a outra vai fazer 10. Aí pra nós aí. Então valeu, amigão. Um abraço. Obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vai, Leão. Vai, Leão. Guerreiro, Tailão! É o cara tossiu, mandaram um vídeo que tá montado. Alô. Isso. É, é o cara beleza? Tossiu. Opa, quem é? É o Marcos. Olá, Marcos, tudo bom? Beleza. Tudo Marcos bom. Do quê? Marcos Aurélio Gerene. Nossa, isso é antigo, hein? É? Opa. Ah, ouvinte antigo. E quantos e anos, ô Marcos? Opa, 39. 3.9, né? E você mora onde? Eu moro aqui no Jardim América. Jardim América? Isso. Bom, Jardim América tem 200, tem aqui perto da rádio. Não é o famoso. Tem no ABC, tem Jardim qual América. Que é o famoso? Guarulhos tem Jardim América. Jardim América é o que não falta. É, tá bom da fé. Também tem, eu ia falar agora. E aí, beleza? Beleza, bom, você. Boa sorte, cara. A primeira tentativa aqui já caiu aí. Você viu? Que loucura. É. Que beijo, é xarope. É moleque não é gago, não. E que time você torce? Coringão. Ah, Corinthians, mano. Chupa, moto. Que alegria. Nossa, amigão. Meu Deus, ai, tô tremendo. Amigão, de 6 jogos, o Corinthians venceu um só, mano. O que tá acontecendo com o Timão, cara? Ô, mano, é o seguinte, cara. Ontem assisti o jogo, eu acho que o Corinthians não jogou mal, não, cara. Não, assim, tomou aquele gol besta no primeiro tempo. Eu acho que quem tá mal é o Wendel, cara. Não sei se você tá percebendo isso aí. O Wendel? É. Ah, cara, tá eu mal, acho que tem outras peças aí que estão piores do que o Wendel, cara. Não, não, mas ele assim, não sei, ele caiu bem, cara. Até o próprio Fagner caiu bem, mas assim, não que eles não estão jogando. Não que eles não estão jogando bem. Mas acho que ele tá um pouquinho malzinho ainda, hein? Não, mas é que. Aí que tá, velho. Antes da rodada de ontem aí contra o Grêmio, o Corinthians ele tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o quarto melhor ataque. Era isso mesmo. O Corinthians ele tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o quarto melhor ataque. Por números, o time do Corinthians ele não tava mal. Mas se você pegar o futebol que o Corinthians tá apresentando, inclusive nesses 6 jogos aí, nos últimos 6 jogos, você pega lá, veio de empate aí contra a Figueirense, empate contra São Paulo, venceu o Inter, é verdade, venceu. Mas cara, o Corinthians ele empatou com o Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro que tava aí a trancos e barrancos do Campeonato Brasileiro. Tanto que ontem o Cruzeiro empatou com o Curitiba jogando em exatamente. Casa, velho. E conseguiu empate, não é? Sabe, tava perdendo e conseguiu empatar no final. E aqui o Cruzeiro até merecia ter vencido o Corinthians no Pacaembu. Então acho que isso daí, muito, claro, eu vou pontuar aqui, eu não vou tirar a culpa da diretoria, porque a diretoria do Corinthians aí, na minha opinião, foi mole, demorou pra contratar. O time do Corinthians precisava sim de reforços, e eles, talvez iludidos aí com uma posição na tabela, acharam que dava pra continuar com esse time até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, porra, cara, precisava de um centroavante, precisava de mais um meia, precisava de mais um zagueiro, sabe? E esses caras que eu tô dizendo aqui não é trazer por trazer. Sabe? Três caras bons. O Corinthians, ele perdeu uma série de jogadores de qualidade, você precisa repor a altura. O time que almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro precisa se reforçar também. Vídeo Atlético, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, etc. e tal, o Flamengo. Ô, mano, mas assim, eu tenho a seguinte opinião. Sim. Cara, se tivesse que trazer jogador, igual ia atrás do Diego Tardelli, que ia resolver. Agora não adianta vir atrás de Gustavo, a Série B. Porque o Gustavo que jogou não tá bom, cara. Ele foi artilheiro aqui da Taça São Paulo de 2014. Sim. Entendeu? Ele dividiu a artilharia com o jogador do Santos, ó, com o moleque do Santos que é Steph e do Yuri, alguma coisa assim. Sim. E assim, ele fez bastante gol, cara. Mas não é jogador pra jogar no Corinthians, não, cara. Vai chegar, vai ser. Vai, não vai virar. Ah, mano, eu também acho, cara. Uma coisa é você trazer esse Gustavo quando você tem, vai, o time do Corinthians ano passado. Exatamente. Você tinha lá Malcom, Wagner Love, o Renato Augusto, o Jadson, o Elias voando em campo, o Fagner. Aí você fala, bom, o time do Corinthians tá jogando pra cacete, vou contratar um cara aí que pode ser promissor, mas você não traz o cara com aquela responsabilidade de ter que vir pra resolver. O cara vai ter aquele tempo de maturação pra criar aquela casca, sabe? É diferente. Agora você traz um Gustavo, mano, na situação que o Corinthians tá hoje. Não, aquele monte de centroavante corintiano tem que se juntar, não dá um. Na boa, mano, você traz esse cara aí, vai jogar um turbilhão nas costas do cara de responsabilidade e talvez o cara nem possa corresponder. É, e seria até... Cara, né? Lógico, velho, lógico. Seria até uma injustiça com o moleque, mano. E o que tá, o protesto que tá tendo hoje procede? Tá tendo protesto hoje lá no Parque São Jorge? Tá tendo sim, cara. A torcida do Corinthians tá reivindicando uma série de coisas aí. É, inclusive com relação a... O Cristóvão, pra você ter uma ideia, é um dos menos criticados. O pessoal ali na frente do estádio tá falando a respeito do estádio. É, quer dizer, então, do estádio tá, não. O protesto tá sendo aqui no... O protesto tá sendo aqui no Parque São Jorge. E a torcida tá criticando a respeito das contas do estádio que não foram abertas. Estão criticando aí o time. Os reforços aí que não vieram. Enfim. Entrando aqui naquela polêmica do Elias. O que acontece, cara? Pô, a torcida do Corinthians tá muito mal acostumada, cara. O Corinthians ganhou, tá ganhando tudo, cara. Eu acho que esse ano, se a gente ficar em quarto, tá ótimo, entendeu? Eu sei que todo mundo quer ser campeão, mas o que acontece? Hoje, com esse negócio de rede social, todo mundo. Ninguém gosta de ser tirado sarro. Mas, pô, o Corinthians vem ganhando tudo praticamente, cara. Ah, mano, mas ó, eu vou discordar de você nesse ponto. Porque, por mais que tenha torcedor que seja corneta, quando o time empata um jogo já começa a vaiar, isso daí eu não concordo. Mas, cara, o Corinthians, pela estrutura que tem hoje, tá certo? E pelo dinheiro que ganhou da venda dos jogadores que saíram, eu acho que o Corinthians ele poderia ter trazido pelo menos uns 3 jogadores bons, cara. Ô, mano, mas assim, você não... Pra manter o time lá em cima, não adianta falar, porque ganhamos ano passado, quer dizer que esse ano não precisa ganhar nada? Mas, precisa assim, ganhar sim. Eu não sei, pelo que eu vejo, parece que as coisas do Corinthians não andam bem. Eu acho que a maioria dos times... Mas aí vamos supor, você chega, pega e infraciona agora com o Diego Tardelli. O cara não vai vir ganhando menos que 500 mil. No mínimo 500 mil. E de repente, vamos supor, você, assim, tentando com esse time ainda dá pra brigar. Eu sei que não vai ser campeão, mas dá pra brigar. E tentar no ano que vem, cara, sentar direitinho, ver se realmente o Cristal vai ser o técnico. Porque assim, a gente tomou um rodo com a saída do Tite, entendeu? E acho que ninguém esperava isso, entendeu? Assim, esperava naquele momento, né? Ah, velho, esses caras não esperavam aí também, dormiram mais uma vez no ponto, porque tava na cara que o Tite mais cedo ou mais tarde seria o treinador da seleção. Não, mas ninguém ele não foi em 2012 porque ele bateu na trave ali, porque o Andrés trocou uma ideia com ele, falou, pô, Tite, você tá de brincadeira, vamos disputar o Mundial, aí o Tite acabou abraçando a ideia e ficou. Não, mas ele... assim, é que eu acho que o que pegou pegando foi a classificação da seleção. Pegando. E outra, quer saber, mano? O Tite, ele desceu 2 degraus na carreira dele. Pegar a seleção brasileira hoje comparado com o Corinthians é retroagir. Eita. O cara retrocedeu. Mas, ô, amigão, estamos num momento sem parar. Quer mandar um abraço pra alguém? Ô, cara, abraço pra vocês todos aí. Obrigado, mano. Valeu. E só buzando. Tô te esquecendo. Me garante 3... 3 vezes mais diversão e proteção. É, o inverso. Ah, é proteção e diversão. Boa, acertou. Ganhou um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Ô, beleza, cara. Valeu, Fera. Obrigado pela audiência aí. Falou, cara. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, por ser a VIP do seu carro. Ah, um desvio, um sapinho para mim. O sapinho faz a Alô? Alô? Alô? Quem fala? Dudu? Opa. É o Weasley. São Paulo. Weasley. Weasley. Weasley. Uma música com Weasley. Eu acho Weasley. Hein? Weasley. Weasley. Weasley. Weasley. Da Madonna. Aí, Weasley, bonita. Trocadilho. Não. É live. Olha, aquela que. Oi, isso aí foi igual a entrada do Cássio no jogador já, velho. Uma vergonha. Porra, Renan, meu truta. Ó, podem falar o que quiserem, mas Madonna é chato pra cacete. Nossa, o Carlos tá louco. Nossa, tá louco. Tá maluco. Tá maluco. Até aí eu tenho que falar, você tá maluco. Madonna é demais. Tá louca. Ela fala Weasley bonita. Ela fala Weasley bonita. Fala, Peraí, Dudu. Olha o Vá fazendo coreografia, que chavizão, velho. Ele tá fazendo assim. Ó, isso aí é música de quem quer soltar a franga, velho. O Vá também, vou te falar, o Vá se apertar, daqui a pouco ele também tá no Twitter. Ah, porque pagando. Porque tem um aí que tudo que faz na rádio mas o Vá já falou, se pagar ele faz de boa. Ó, a primeira vez que o Vá quebrou a cenoura, velho, foi quando ele foi limpar a casa, tava sozinho, ele ligou o som, tava tocando essa música, ele tirou a roupa. Freedom do George Michael, que ele parece uma, uma largatixa na parede, ele vai subindo assim. E ele vai com o fone assim, ó. Ele acha que ele é a linda Ivan Legeli. Doutor, nome completo? Nome completo, irmão. Weasley Keystone. Nossa. O cara, tem nome de elemento químico da tabela periódica. Cara, eu pensei a mesma coisa, né? Amigo, vamos lá. Soletra ou sobrenome? Soletra. K-E-I-S-T-O-N-I-O. Keystone. Nossa, isso aí tá na tabela periódica. A família 3A, mano. Mas tem um amigo. Oi, Keystone, um invasor de Atenas. Qual que é teu número atômico, velho? Eu tenho um amigo, Dodô. Eu tenho um amigo meu que chama Silvio Tungstênio. Tungstênio. Igual da caneta ali, sabe? É da mesma família que ele na tabela. E tem aquele ator, né, que saiu outro dia, que rodou pelado com a mulher, o né? Tom Hanks. Tungstênio Garcia. Trocadilho! Nota 10! Aê, pichador! Esse aí é igual o juiz do Cássio. Meu truta! Tô de máscara! Você tá inspirado, hein? Boa, puxador! A ausência do RG te fez bem. Porque ele suga energia positiva. Fala aí, ó. Um vampiro. Ô, velhinho, quantos anos você tem, cara? 22. Dois patinhos na lagoa e o bairro, qual é? Vila Formosa, Vila Formosa. Fácil. Vila Formosa, não, é Zona Leste, pô. Do lado do meu truto, o Jefferson. Sim, sim. E o Benjamin morou aí no Connection, cara. Aí eu conheço. Qual time, irmão? Não, morou, só vamos só algumas horas. Alugou um quartinho. Que time você torce? Corinthians. É nós, mano. Nós quem? É nós. Nós quem, o Pagalancha? É nós, Motinha. Já rodou, vacilão, aí, ó. Não sei, velho, você também falou tanta gente. Você pode dizer o time? É nós, Motinha. Nós quem? Vai, Corinthians. Tentei pegar. Vai, Corinthians, pro inferno. Aí, ô, trouxa. Aí, ô, vacilão. Nossa. Alguém dormiu no barulho do meu otário. Deus. Ninguém dormiu no seu barulho não, seu comédia. Nossa, mas você é um idiota. Aí, ô, Pagalanche. O Renan tem razão, que idiota, velho. Nossa. Ah, Juninho, foi o Renan. Idiota. Foi o Renan. Obrigado. O vlogger tem razão, que idiota, velho. Acho isso, respeito o líder, rapaz. Essa piadinha foi infeliz, cara, aí, cara, no teu barulho. Perdeu 10 minutos de programa pra ficar fazendo essa brincadeira. Respeitar o ouvinte, vocês não estão respeitando o ouvinte. Não tem como, Dudu. Não, ele tentou com os três, velho. Nossa, foi ruim, né? Nossa. Quer mandar abraço pra quem? Peraí, deixa eu falar com o ouvinte. Nossa, até o Jefferson falou que idiota. Olha, o vlogger falou, meu, nossa. Brincadeira, hein, vovó? O vlogger é palmeirista. Que falta de respeito, hein? Ó. Quer mandar abraço pra quem? Ah, peraí, ô Moitinha. Não, mas ele levou o tempo inteiro pra falar isso. Ô, Norberto. Oi, Tungstênio. O Jailton. Jailson. Jailson. Que homem, viu? Olha, que homem. O Vilela falou isso aqui da rádio. Ele falou, ele tá com dores, o Zika, vovó. O Zika vírus no Parmeira é tão grande que ele quase se machucou ontem, vocês viram? Vai ser avaliado amanhã. Ele jogou machucado ontem, né? Então, ele vai ser avaliado amanhã. É, então... Ah, esse até com a perna quebrada joga, velho. É, não tem como. Esse agora não vai largar. Não quer largar o outro. A chance do cara, 35 anos, velho. Você imagina. Porra. Ah, mas tem chance de ser campeão brasileiro aparecendo no posto. Titular. Tem que encerrar a carreira. Ah, peraí, eu sou. Né? Peraí. Entrar pra história. Mas, falando sério, você vê umas histórias legais pra caramba também, né? Cara, 35 anos. É legal. Provavelmente ele nem ia imaginar que ia jogar. Entrou. Não era ele, entrou o Wagner. Wagner. Aí não deu certo, entrou o cara. Pô, 35 anos. Um primeiro, atrás, nunca tinha jogado imaginava na Série A. Exato, um ano atrás eu imaginava que ia estar num time de Série A. Ó, oh, mas na boa. Pelo Dodô não, mas pô, você vê um cara desse campeão, é legal. Foi há dois anos, sim, claro. Não, não pelo vale jogador, nada. Não por ele. Mas se ele romper os ligamentos do músculo, aí não tem como jogar. Olha, não é ligamento do músculo, véio. Sua anta. Mas qual é o problema dele? Essa não, eu tô dizendo que é corneteira. Mesmo que ele queira, se machucou de vez, infelizmente... Mas na boa, é que eu acho que a porcada não será campeão. Mas se for, tem que ter o Fernando Praz ali no título. Ele de tipóia, é ele que tem que estar tá segurando ali o bagulho, é o capitão do time. Levantar o troféu com uma mão só, mas tem que levantar. Não, mas eu acho também, o cara é capitão do time, Domênico, ele não era um zero à esquerda. Você seria a favor, por exemplo, ele vai fazer. O Fernando Prass vai ter uma recuperação muito longa, só volta no ano que vem, né? Você é a favor, assim, último jogo, já tá ganho o campeonato, deixa ele entrar nos últimos 5 minutos com o braço engessado? Contra o Vitória lá. Não, de tipóia e tudo. Não, não pode. Não, não, pode. Não, não, mexe ele de tipóia. É só pra levantar o bagulho. A foto, que... ele a foto do título. Você acha que ia ser desrespeitoso? O Fernando Prass estará no título, gente. Fiquem tranquilos. Não, ele não joga mais esse ano. O Fernando Prass estará na foto do título. Acreditem no que eu tô falando. Então tá ótimo. Então era isso que a gente tava falando. Ah, mas sem jogar não é a mesma coisa. Ah, lógico que é. O torcedor pelo menos sabe o que é. Depois de uns anos não lembra mais, hein? Quem não lembra o Cássio? Mas tá, o curativo não ficou bem feito? Olha aqui, ó, eu vou dizer pra você sim. Mas é só no que vem mesmo. O Fernando Prass já entrou na história do Palmeiras, gente. Vocês estão de brincadeira. O Fernando Prass, o que ele fez na Copa do Brasil ano passado, o que ele tem feito pelo Palmeiras, ele foi o cara que veio disputar a segunda divisão do Palmeiras. É verdade. Vocês estão loucos. Para pensar um pouco no que ele fez. Eliminou as galinhas lá. E você até hoje não deu parabéns ao Tirone. E esse ano, ele veio aqui, o Fernando Prass, ele vem jogando todos os jogos aí do primeiro turno, praticamente foi ele. Vocês estão loucos. Ô Wesley. Como assim? Weasley. Deixa o seu palpite então para Palmeiras e Ponte Preta. Caramba, 2-0. Então tá bom. Vai pegar um pênalti. Mas pra quem? Vocês tomaram uma escovada. Depende, vocês tomaram a escovada da Ponte aqui no primeiro turno. Não tomaram? Quem é líder, mano? Não importa, contra a Ponte Preta vocês perderam. Então chupa, mané. 2-0 Palmeiras. Ponte Preta é um jogo lá, um jogo aqui, mano. Calma. Que posto você tá? Meu time hoje tem 34. Chupa, trouxa. E o meu, você sabe? Tem 39. Nossa. Dois joguinhos. Peraí. A diferença. Opa, pera lá. A diferença hoje. A diferença hoje tá em 3 pontos, Paquito. Cadê a buzina do Corinthians aí? Põe a buzina pra ele aí. A buzininha dele aí. Ó, vamos lá. Não usa mais a buzina agora, engraçado. Vamos lá. Queimou a buzina. A diferença de Corinthians e Palmeiras. A diferença de Corinthians e Palmeiras hoje são 2 pontos, ô Mané. 2 pontos vocês tropeçaram e vocês caem. Já era, filhão. Lógico que é. 3 pontos em casa aqui já era. Que 2 pontos. Ó, tô contando com 3 pontos na arena aqui, ô Comédia. Ó, o alarme do Palmeira. Cuidado. Que é isso aí? Isso é quando você tira a sua calcinha. Tem criança no estúdio. Ah, tem duas crianças. Tem crianças. Os caras estão maior de idade. Segue o jogo. Sem falatório. O Weasley com gelo. Um abraço. Até mais. Tchau. Um abraço. Valeu, até tchau. Mais. Tem até aquela música do Roupa Nova, né? O Weasley é o Gogô. Weasley é o Gogô, exatamente. Você tá demais hoje, meu. Nossa, que escroto. É que o RG não veio. Olha, aquela figura maligna não veio. Foi que ele foi que o RG resolveu sair da rádio? É que vocês não sabem. O clima mudou. Ele saiu da rádio? O RG. O RG ele suga as energias de todo mundo aqui. O ouvinte perguntou, o Cocão, um amigo meu, perguntou se o Benjamin não gosta da RG, ele não tá indo mais na rádio. Perguntou aqui pro não, é profissional. A culpa não é minha. Eu falei. Eu não duvido que os caras perguntaram. Não, mas eu mostro aqui. Eu, não sou eu que proibi ele de o RG que sai da rádio, não é problema meu. Porque a cada hora o Benjamin treta com o Soma chegou pra mim, eu tretei com o RG, não tem nada a ver. O Soma falou, o RG não quer vir mais. Falei, eu tenho culpa? Gente, que culpa eu tenho? Ele tá constrangido. E quando ele vinha, ele sugava toda a energia positiva do programa. Vocês vão ver que é pro bem. Agora, mudando um pouco de assunto, vou falar aqui do Sem Parar. Pô, que maravilha. Tem que ir no shopping, comprar presente, etc. Dá dica pro vlogger. Você não precisa ficar lá, né? O vlogger. Hã? Fala pro vlogger aqui, ó. Aqui, ó, pro vlogger. É uma moleza. Você não precisa ficar pegando ticket, pagando do caixa, né? Com Sem Parar é uma maravilha. E eu não tenho mais as caixinhas. Agora eu tenho o adesivo Sem Parar. Se o seu carro ainda tá com as caixinhas, você tem que trocar hoje mesmo pelo adesivo. Seu carro vai continuar com toda a comodidade, tranquilidade, vai ficar muito mais bonito. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Agora, com um único adesivo, você passa por pedágio, estacionamento, não fica se preocupando com moedinha, ticket, e você ainda abastece o carro. É. Aí sim, hein? E por um acaso, também abasteci o meu carro ontem com o Sem Parar. E vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar, e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar sua vida, no seu tempo. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E temos mais mensagens aqui através do WhatsApp da Energia 97 no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Boa noite, galera do estádio. Meu nome é Cristóvão, São Paulino de Osasco. Deixa eu fazer uma pergunta, Motinhas. Você tá bêbado, cara? Falar que cheguei entre os quatro, bicho, isso, São Paulino, mas nós não tá com essa bola toda aí, não, irmão. Dá uma segurada aí, ô Tragedinho. Sobra. Tem dope aí no programa? Que isso, olha, Tragédia. Sensacional. Palmas pra esse ouvinte. Ele acabou com o dopado do Mota. O Mota tá tentando se recuperar. Ele tá indo no AA. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Mas ele tem recaído. Olha os Tragédia. Os Tragédia que é... Não, você falou que o São Paulo vai pro G4. Pô, mas nem o Leco acreditou nisso. É brincar com a inteligência do ouvinte, né? Tá rolando a aposta. Tá rolando a aposta. O Benjamin nem vai cobrar. Time. Qual é que é a aposta? Ele vem de Branca de Neve. Se chegar em quarto. Eu não quero fazer medinha, não, que ai, eu sou jornalista. Aposta, eu tenho opinião. Se chegar em quarto, o Benjamin vem vestido de quê? Não, a sexta base. Não, bebê vestido sim. Não, é Branca de Neve. Não, um é Branca de Neve e tem o Mota. Ele é Branca de Neve. Ele é Pokémon. E o Benjamin vem de Pokémon. E deixa te falar, não tem sexta. E eu vou te falar. O Benjamin não tem Natal. Não, e ele vai pagar essa aposta bem antes de dezembro. Porque pela matemática. Não vai dar, né? Óbvio que não. Eu digo pra você que final de outubro. Ele tá pagando a aposta. Tá bom, eu dou uma trégua, filho, primeira semana de novembro. E já mandei encomendar a fantasia de Branca de Neve. Quer dizer, não, é porque eu não achei, né? Essa Branca de Neve aí tá robusta, então tô dando um up. Quero ver. Você vai ver, você vai ver de Branca de Neve. Mais mensagem. O Renan tem razão, você é um trouxa. Motinha, esclarece uma coisa aí. Acho que quinta-feira, deve ter sido quinta. Você falou que o Balsa deixou um time organizado, que achou uma cara, que melhorou muito. E aí agora você vem dizer que o time tá perdido, que alguns vai ter muito trabalho. Eu tenho culpa. Vamos lá pra turma do amendoim, entendeu? Dodô, é nóis, Parmeira. André é Osasco. É a cara de vocês. Ah, mas você falou uma coisa e agora falou outro. Ouvinte flagrou. Ah, é. Nossa, ai. Flagrou. Auditório. Flagrou. Mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano surgiu para salvar sua vida. Ela inovou e trouxe o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Você nunca mais vai feder como uma coberta de mendigo, tá bom? Você nunca vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do teu braço, ligando o cotovelo até o umbigo. Meu Deus do céu! Você nunca mais vai ser motivo de chacota entre os seus amigos. Você vai ser o pegador, velho, porque você vai ser o mais cheiroso. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E lembrando o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, eu recomendo, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ouve isso aqui, abaixa aqui. Ouve isso aqui, é do maluco aqui. Que houve? Que é isso aí? Aí pra tu fazer uma adaptação, essa é minha. É, não é de ninguém, não. Não é plágio, não. Que vovô isso? Foi no mato. Repetindo. Vovô foi no mato caçar borboleta. Encontrou vovô chorando e deu pra ele uma chupeta. Chupa, vovô. Chupa, vovô. Tu faz adaptação e mete bronca aí, tá ok? Não vou te cobrar nada pela letra, não, tá ok? Ah, o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro. Ele criou essa música aí. Eu não sei da onde, velho. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Não acredito nisso. Aquele áudio não tem sentido. Ele mandou pra mim, até agora eu não entendi o que era, velho. A musiquinha, ele mandou uma musiquinha. Mas era humorista? Ele mandou pro humorista. Não, mas tudo bem. Tá fazendo humor pro que humorista. Música é essa? Mas, o Mota achou engraçado. É, isso é verdade. Mas a adaptação aí, tá ok? Ai, meu Deus do céu. Mas o Mota não gosta do cara, vocês deveriam respeitar isso daí. Não, mas eu não ligo que faça brincadeira só dele. Só não coloque meu nome. Só não coloca meu nome. Só isso. Então. Mas deixa eu falar, quando você fala que não gosta, agora sai uma pergunta, até hoje eu não entendi, porque o Rude tudo ele tira sarro, a gente nunca sabe. É ele que é o sem limite aqui. Sem limite é da Globo. É, o eu queria ser sem limite também. É legal, sem esse negócio limite de limite aí não é legal, não, hein? Ô, Motinho, fácil falar. Mas você não gosta dele, por exemplo, é verdade agora, na pessoa física ou na jurídica? Não vou falar, para, não quero. É um personagem. É só, é só no programa. Não tem nada personagem, eu não gosto da pessoa, para. Mas é no programa ou fora? Parabéns, já. Só perguntei! Que chato, mano! Ai, ai, ai! O Woody coloca meu nome, velho! 12 anos! Fala, 12! Fala, 12 anos! Vocês não sabem o que é fazer isso, passar o que eu passei. É que o Rude tira sal de tudo, eu nunca sei o que é, o que é. O Rude... Sabe qual o filme que eu mais gosto? Qual? 12 Homens e um Segredo. E depois do 11, veio o quê? Ô, 12! E antes do 13? 12! Quanto é uma dúzia? 12! Quantos meses tem um ano? 12! Quanto é 2 vezes meia dúzia? 12! Tem aquela torcida camisa? 12! E os dálmatas? Os 12 dálmatas. Não, 12 mais não sei quanto. É 102. É 101. 101. Aí 102, depois 101. É 101. Ai. Ô, Dodô, vamos falar da Renault? Opa, estreou com a gente hoje aqui, Renault, rapaz, olha só. E quem anda batendo um bolão é a Renault com a condição do Logan, hein? Olha, parcela somente a partir de 2017. E você ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. É, meu amigo, é ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, tem piloto automático e é um dos maiores espaços internos da categoria, hein? Passe em uma concessionária e faça já um test drive ainda hoje, viu? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Com certeza. O Estádio 97... Ah, mano! Oi! É... O que você queria Sombra, falar? Eu queria até te perguntar um negócio que a gente conversou a semana passada. Cadê as fotos, cara? Já foram escolhidas todas aquelas fotos que a galera postou na internet, do, no Instagram, concurso, no Twitter? Lá do Hero? Sim. Ah, então. Já foram selecionadas algumas, que a galera mandou com as hashtags PaiHerói97 e Hero. E eu vou falar, meu, estavam muito legais. Pô, bem sombra, bacana. Nem fala, cara. Ontem mesmo eu tava olhando algumas aí, realmente, foi bem legal. Confesso que até caiu uma lágrima no meu olho esquerdo aqui em alguns momentos, velho. Mas caiu um cisco, pra falar a verdade, porque eu não choro. Eu não sou emotivo, não. Então, mentira, olha, eu sou sim. Você que tá me escutando, quer saber quais foram as fotos selecionadas? Então acesse o Instagram do Hero. O Instagram do Hero é hero.oficial, né? Arroba hero.oficial. Lá você vai conhecer os selecionados. E não se esqueçam, hein? Todos os momentos mais marcantes da sua vida você pode guardar no Cloud by Hero, cara. Você pode compartilhar com todos os seus amigos e ainda, cara, acessar de qualquer lugar, sempre que você quiser. Não guarde em pendrive, não, porque teu cachorro mordeu teu pendrive lá, ferrar com isso. Ferrou. Você perde todas as fotos da tua vida, hein? Põe na nuvem lá. E o melhor é que você pode experimentar de graça. Isso mesmo, experimente o Cloud by Hero sem pagar nada. Para saber mais, acesse fshero.com.br ou baixe direto nas lojas de aplicativos do seu celular. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos aqui as últimas mensagens via WhatsApp hoje. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui é Rafael de São Paulo, Santista Roxo. Cara, circulação, né? Cadê os santistas desse programa e principalmente cadê a RG que não fala nesse programa? Afinal de contas, estamos vice-líder atrás dos porcos, hein, mano? Chupa, Domênico. Logo, logo estamos chegando na liderança de novo. É nóis, um abraço. Olha, o RG, pra quem não sabe, ele foi acolhido, né? Que outro? Você tá em segunda aí, ô mané? Nós temos aqui o Cláudio Azedão, que é jornalista. Jornalista. É, chupa aí. É, eu sou. Chupa aí, trouxa. Eu vou te falar, no fundo, eu gostava do RG. Mas ele saiu, ele mesmo, teve um lado positivo. Para esse papo, aí o RG amanhã tá aí, ô seu trouxa. É que nem pilha, tem o lado positivo e o lado negativo. Ele não foi acolhido, cara? Foi. Ele está louco. Não veio uma pessoa com uma túnica branca e o puxou pela mão? Não, ele foi recolhido, viu? O RG é uma pilha, cara. Olha aí, mais mensagens. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Anderson, escutando vocês direto dos Estados Unidos. Queria dizer o seguinte pra vocês. O meu time é líder do Campeonato Brasileiro. O meu time é tradicional, é o verde mais bonito do Brasil. Calma, Dodô. Aqui é Guarani, líder isolado. Hoje sempre Guarani. Deitamos em vocês. Nossa. Nas quartas de final de 2012. Até com gol olímpico. Abraço, galera. Olha que o cara foi lembrado. Olha o Guarani tá é líder do que, esse não, trouxa ele falou? Tá na Série C? Onde tá o Guarani? Série C. Vai te catar nos Estados Unidos, não, não você aí, ô. Nossa, deu uma vergonha ali do cara. Pô, pelo amor de Deus. Não, mandar o cara para. Vergonha, o que tá, ele tá nos Estados Unidos, um país sensacional. Talvez um país santo, né? Aí, nego, para pra mandar uma mensagem desse calibre. Ah, vai te catar, velho. Falar um negócio. Aí, procurar lá o Barack Obama, lá, ô trouxa. Domênico, quanta mágoa. Domênico Gatti, vai pro inferno. Quanta mágoa. Pula no lago lá, que tem um lago aí do teu lado. Lolo, ai, calma, não, tem crocodilo, pô. Então, dane-se, morre. Mas na Olimpíada apareceu no jogo de golfe também, você viu? Se dane. É, na Olimpíada apareceu no crocodilo? No jogo de golfe, o jacarezão levantou o cabeção do lago lá. O que é verde? Vai pro inferno, vai mais mensagem aí, vai, manda mais aí. Esse aí foi ruim pra boné. Olha, as mensagens nesse momento. Putz, como foi ruim, velho? Talvez tenha sido. É porque é ruim que nem a desgraça. Assim, era preferível não ter ouvido, tinha ido embora. Podia ter ido embora antes, velho. Não. Tinha uma porcaria dessa aí. Domênico, isso não faz bem pra você. Não, mas não é isso, não é isso. Tô falando sério. O cara para alguns minutos da vida dele pra mandar um negócio legal. Na frente dos outros, né? Um negócio legal. Aí, na frente de todo mundo, os amigos... Tá falando, olha, eu vou mandar lá, a mensagem. Aí manda uma porcaria, né? Vai pro inferno, pô. Caramba, Domênico, ele não te xingou. Vai você também pro inferno, vocês todos aí. Ele só fez uma brincadeira. Calma, Dodô. Então vai você também e ele lá. O vlogger do teu lado tá assustado. Não, o vlogger é gente boa, a gente vai palerense, é nóis. Na ele também pensou isso, que eu pensei. O vlogger, ele não tem coragem de falar, né? O vlogger não tem voz. É o youtuber. Youtuber. Ele não tem voz. Parabéns. É o youtuber. Tem que editar depois. Ao torcedor do Guarani que mandou a sua mensagem. Você torce para qualquer time de qualquer lugar do mundo. Parabéns, seja criativo. Mas seja criativo, exatamente. Manda seja criativo. Não manda um negócio desse que não tem criatividade nenhuma. Não se sintam intimidados pelo Domênico ou nervoso. Não é nervoso, eu tô falando sério, eu não tô nervoso. Imagina. O cara perde o tempo dele, ô Rudy. O cara perde o tempo dele. Ele não perdeu, Domênico. Foi uma brincadeirinha só. Mas perdeu. Ele não te xingou. Não, mas perdeu o tempo da vida dele. Nossa vida é muito preciosa pra perder tempos bobos. Dá uma olhada, o youtuber é razão. O vlogger tá assustado. É verdade, não é verdade? É verdade, Domênico. É todo mundo perdeu. Concorda com ele, Rudy. Eu concordo, pô. É que eu tô rindo com o Domênico. Ô, Renan, você concorda? Concordo. Olha, meu trouxa! Trouxa! Tá louco! Tá xingando pra criança aqui, Ninguém xingou ninguém. Sim, fora do ar que eu vi. Há xingamentos que às vezes são cabíveis. Agora é cabível? Se justificam, Você é um vendidinho. Você é um bolinha chinesa mesmo, só falta sentar lá no fora do cara também. Você é um bolinha chinesa, vai. Não tem. Você ofende todo mundo. Você ofendeu o menino que vem aqui do Rio de Janeiro. Não ofendeu, mas não viu. Não há registro. Não há registro pro Cato. Foi o Jefferson, meu truque, que eu mandei também. Fala o Jefferson. Não tem registro. Só fora do cara também. Tá pagando táxi como aí? Abraço, né? Jefferson é parceiro, velho. Bom, aquela alma não veio. De São Paulo. Quem que tá com sorteados hoje? Aldo Neu. Não, é tá louco. Fala aí, pode perguntar o que você precisa. Boné? Vamos lá. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ah, William Roberto. Olha. Quem você ganhou... não perdeu o tempo dele, não. Essa é a melhor parte que o RG fazia no programa. Você queimou ele, né, velho? Não errava. Camiseta Estádio 97. Weasley. Keystone. Olha que bonito. Keystone, com apoio de fitcamisetas.com.br. Agradecer também a presença do Renan Marcelo. Obrigado, valeu. Valeu. Quer mandar um abraço pro Igor Mendonça, meu brother. E também pro meu tio lá de Natal, Adelmo. Boa. E avisar pro pai dele voltar. Porque ele foi caçar. O pai dele foi pegar Pokémon na Paulista e não voltou até agora, velho. E o vlogger? Vlogger, quer mandar abraço pra alguém, youtuber? É. Um abraço aí pra minha mãe que me trouxe hoje, pra minha família também, meus irmãos. Qual o seu canal, velho? Ele é Garoto Capricho. Eu tô com um canal, posso falar o meu? Sério? Não, seu canal é no molar esquerdo. É o canal da uretra. Criança no estúdio, que tesão. Ô, Sombra, rapidinho. E o Renan, treina aqui aí pro ano que vem no resort lá, hein, mano. Vou te ganhar, pô. Oi, quero mandar abraço. Ô, Jefferson, quer mandar abraço pra alguém, meu truto? Não, peraí, deixa eu mandar, beijo. Diga aí, tá aqui pra ele pagar as corridas. Ô, Jefferson, quer mandar abraço pra galera da Vila Brasilândia? Aí, manda aí. Vai que ele vai pagar as corridas. Vai, mandar um abraço aí pra rapaziada aí da Brasilândia. Para, mano. O Esporte Clube Vida Louca, que foi campeão semana passada. Todos os corintianos da Brasilândia. O Mota deu uma linguada no teu ouvido, cara. Que cheiro de canja, né? Gostou. Ó, um abraço pro Rodrigo Pormes, o Rodrigo Alves de Moraes, São Paulino. Rodrigo Pormes. Pormes? Pormes. Eu assisti Pormes. Ô, Domênico, manda um abraço aqui que pediram. Qual? Pormes? É. Você assistiu o filme Pormes? Pormes, manda um abraço aí, Domênico, pro Rogério e pro filho dele, Natan. Rogério e Natan. Valeu, Rogério. Deixa eu mandar um abração aqui também pra rapaziada aí, o Guerreiro. Mandar um abraço pro Marcinho aí também, o pessoal aí da Temax Station aí na Moca. O pessoal deixa o programa ligado na hora do... Vai comer Temax! Imagina, lugar que é bom, cara. Recomendo mesmo, lá é bom, velho, lá é fera. Que não é jabá igual você, não, paga condomínio com abraço. Eu vi. O Benjamin paga condomínio com abraço, velho, eu não. Eu vou querer mandar abraço pra você. Ele posta foto com o síndico, copia o cara no Instagram e fala, ó, 2 meses aí no Vasco, opa. Te conhece, Benjamin, seu mau caráter. Você mandou um abraço pro Sheik, pro Guerreiro, pra quem mais? O Márcio e o Guerreiro, pra ser Max Station da Moca. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento de BV Financeira. Crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor e Extra. Ofertas imperdíveis para o seu amigo Pet estão no Extra. Valeu, gente. Até amanhã. Na sequência tem Night Sessions aqui na Energia. Toda segunda no Energia na Noite. Okay, enough chat for me. Let's get back. Mark Night com o Two Room Radio. 11 da noite. Energia. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800-727-0317. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio, porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site hondamelhornegócio.com.br. Faça o melhor negócio. Compre uma Honda. Todos juntos fazem o trânsito melhor. Coldplay. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. O Renault Logan tem um espaço interno que toda grande família merece. Além de um porta-malas gigante com capacidade para 510 litros, o Logan tem computador de bordo e piloto automático para levar sua família com conforto e facilidade aonde você quiser ir. E o melhor, ele está com uma condição especial. Parcela só a

In the house, and I'm trying to get into this groove, y'all. Yeah, yeah. Oh yes, yeah. Yes, come on. And I want you to. Now people, I want you to get in the group.